Daqui a pouco a gente comenta isso aí. Um carro forte, aliás, cheio de dinheiro, capotou na capital do estado do Paraná. A Operação Escudo, da nossa espartana Polícia Militar, colocou mais de 100 policiais nas ruas de Colombo, Almirante Tamandaré, e vai colocar na região metropolitana. Rouba por fome e estupra por abstinência sexual. Nunca vi um trem desse na minha vida. O cara diz que rouba por fome e estupra por abstinência sexual. Queria pedir para o Departamento de Jornalismo me levantar essa matéria aí. Rouba por fome e pratica estupro por abstinência sexual. Confessa que matou o irmão e baleou o vizinho na Lapa. Boa tarde para Lapa. Polícia de São José dos Pinhais procura comparsa de um assassinato. Polícia de Quatro Barras identifica assassinos reincidentes. Suspeito de participar de assassinato na cidade industrial diz que se recusou a matar. Polícia de Pinhais captura suspeito de assassinatos. Morto por negar bebida a um cliente na cidade de Colombo. Rapaz é fuzilado no sítio cercado. Casa pega fogo por causa de brincadeira de crianças. Bomba de fabricação caseira explode numa delegacia no Rio de Janeiro. Apreendido mais de uma tonelada de maconha também no Rio Grande do Sul. Aqui indo para Santa Catarina. Polícia prende dois suspeitos e jogar bomba num distrito policial no Rio de Janeiro. Jovem dirige sem habilitação, se envolve em acidente e acaba morrendo. Leva bala enquanto tomava café com amigos no sítio cercado. Preso o homem que matou a facadas o próprio irmão em Água Amarela, área rural da Lapa. Preso acusado de estuprar mulheres e roubar as vítimas para comprar comida. Tá aqui, do Anderson Aires, já achei. Mãe e filha são presas após tentar embarcar com cocaína no estômago. Cabeça não pensa, o corpo padece. Após assalto a ônibus, passageiros são trocados, trancados sem roupas ou porta-malas. Polícia Federal encontra maconha em buraco cavado num sítio. Homem de 73 anos... Veja bem, é história de polícia, um homem de 73 anos de idade foi preso com 125 quilos de maconha. Homem de 73 anos de idade, 73, honra, letra O, honra, 73, joga no bicho, 73, é preso com 125 quilos de maconha. Muito bem, eu gostaria de chamar agora, na abertura do programa, antes, daqui a pouco eu quero falar sobre a S10, eu tenho muitas histórias aqui. Hoje, na abertura do programa, eu quero falar também, está muita gente telefonando para o Departamento de Jornalismo da nossa Mais, na nossa M1120, sobre a matéria que está sendo publicada na internet mundial, que a maconha realmente encolhe o cérebro e deixa qualquer ser humano impotente sexualmente para realizar sexo, né? O sexo é uma coisa assim, fantástica. Quando a cabeça de cima não pensa, a cabeça de baixo também não funciona. Isso é normal em qualquer ser humano, inclusive na mulher. Se a mulher estiver estressada, ela também não quer saber de manter relações sexuais. E o homem também não quer. Isso depende do dia a dia, do trabalho, do dia a dia, da correria. Agora, a maconha, ela realmente encolhe o cérebro do ser humano e também deixa o ser humano, principalmente essa juventude, sem condições de manter relações sexuais, tá? Eu quero chamar, na abertura do programa, o repórter Jairo Nascimento, que já está aqui, para contar a história do jovem, você vê, sem habilitação, Não sei se estava alcoolizado ou não estava, não vai aqui, eu não posso aqui entrar em detalhes que não me cabem. Eu estou aqui para falar a verdade, eu estou aqui para narrar fatos, não estou aqui para agredir ninguém. Estou aqui para fazer um jornalismo sem demagogia, sem cascata, sem balela, sem frescura, falando a verdade. Principalmente porque já as outras não têm a coragem de falar, nós temos a coragem de falar, de defender as principais instituições do meu estado e do meu país e também a família brasileira. E por outro lado, eu queria só dizer que está quebrando o pau nesse exato momento em Brasília. Em Brasília, tá? Eu, daqui a pouco eu vou acessar aqui todos os canais aqui, e o pau tá quebrando com o depoimento da doutora Denise Abreu, que denuncia a ministra da Casa Civil. Está um reco-reco, uma ziquezira em Brasília. Diz que o caos aéreo começou por causa da atrapalhada da venda da Varig. E daqui a pouco a gente traz todas as informações, mas antes eu quero falar da KFK. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje nós estamos aí para mais um programa para vocês. Hoje um programa de última hora, programa de emergência, mas é muito importante. Vocês, ouvintes, sempre pedem um programa sobre golpes financeiros. Inclusive, vou gravar um dossiê sobre golpes financeiros, mas hoje vai ser uma prévia. Hoje nós vamos ler aí uma lista dos 50 golpes que os brasileiros mais caem. E ainda vai ter uma extensão, ainda vai ter mais história. Hoje vai ser um programa daqueles cumprido, vai ser muita história e vai ter muita coisa importante, muita informação. E vocês tomem muito cuidado, realmente muitos brasileiros são alvos de golpes. E hoje quem vem ajudar a gente a comentar aí, eu falo que nós somos Bebeto e Romário. Hoje quem tá aí, eu só não sei quem que é o Bebeto e o Romário. Hoje quem tá aí é o Felipe do Apenas Um Cara Cast, que vai ajudar a gente a comentar. Fala, Felipão! Opa, fala aí, Hernani, fala galerinha do Sociedade Primitiva. É um prazer estar aqui novamente. Cara, essa questão do Bebeto do Romário, quem for o menor de nós dois é o Romário, né? Quem vem ajudar também hoje é ele, que já se tornou assim, é igual o Orkut. Te conheço há pouco tempo, mas te considero pacas, porque ele vai em breve, inclusive a gente vai gravar vídeo junto aí. Hoje quem vem aí ajudar a gente a comentar é o nosso querido, nosso saudoso, nosso grande tio Will. Fala, tio Will. Hernani, eu vou falar uma coisa pra você. Se você continuar falando assim de mim, você vai ter que comer meu cu, cara. Opa! Puta que pariu, falando assim eu me apaixono. Ô, gente, hoje nós vamos gravar esse programa aí especial, vai ser um programa que vai entrar pra história. E eu queria começar fazendo uma pergunta um por um. Primeiro, Felipe, você falou que você não tem muito. Você não caiu em muitos golpes, mas que parentes seus foram alvo de golpes. A gente já vai entrar em detalhes, calma, segura o spoiler que eu sei que você tem muita história. Mas você mesmo não caiu em muito golpe, não, né, ô Felipe? Não, na verdade, pelo que eu me recordo aqui, eu nunca caí em golpe, mas eu creio que isso seja mais devido a nunca ter tido muitas oportunidades de cair em golpe. Nunca fui alvo. Porque de se golpe. Tivesse, cai, é isso? Por exemplo, as histórias cabeludas tuas, eu tenho certeza que eu caía, mas aqui foi só umas coisinhas de celular, né? Coisa besta. Mas você chegou, a sua família chegou a perder dinheiro com golpe? Olha, chegou a perder dinheiro, sim, teve um caso aí que já vai vir logo, que perdeu todo o dinheiro que tinha na conta, e muitos golpes envolvendo cartão de crédito, esses são os mais comuns. Entendi. Você, Tio Will, segura o spoiler, calma. Spoiler. Inclusive, a gente trouxe uma história inacreditável. Teve gente que já tá dizendo que é o melhor programa da história. Nossa. Que foi aquele do golpe que você sofreu do seu pai. Tirando aquele, vamos. Apaga um pouquinho aqui. Acho que golpe você tem muito que eu não sofri. Mas tirando esse que você sofreu do seu pai, tirando ele. Você é uma pessoa que você sofreu muito golpe e você. Eu sei que. Eu não posso dar muito detalhe, mas eu sei que você tem muito conhecimento de rua. Você viu muito desses golpistas, você... Como é que é? Só pra gente ter uma noção básica, assim. Cara, eu já vi golpistas, inclusive eu conheço um, que infelizmente eu tenho minha habilidade de capivara de fazer amizade com todo mundo, eu conheço um. O cara dava golpe desses documentos falsos, inclusive é o primeiro que vai falar na lista aí. Mas eu já caí num golpe também, que é o bom e velho golpe do esquema de pirâmide. Esse é importante falar. Hein? Aquele negócio, cara, chifre é igual o nome no SPC, um dia todo mundo vai ter, quem não teve um dia vai ter. No meu caso, eu tive o nome no SPC antes, foi por causa disso, por causa dessa porra desse esquema de pirâmide. Mas já adianta esse aí de uma vez? Mas já adianta esse de uma vez, não dá o nome da empresa, não dá o nome da empresa, só diga o que era mais ou menos, começa já por aí. Nessa situação aí, lembra daquela, quando eu contei a minha história lá que eu fui parar em Vitória, Espírito Santo? Sim. Então, nesse meio tempo, eu conheci uma empresa que vende de produtos de saúde, vamos dizer, apresentado pelo meu amável sogro, né? Eu fiquei maravilhado, tipo, nossa! É aquele de produto pessoas. Pra emagrecer? Peraí, tio, porque é produto, produto de saúde, é? Aham. Uhum. Que coincidência, cara. Minha mãe também entrou nessa aí. Por acaso é um que vende aloe vera? Produtos à base de aloe vera? Porque foi esse que eu caí. Não, peraí. Só pra saber. Calma aí, tio. Ah. O que você caiu é um... Não é pra dar o nome. Atenção, não, os dois. Não nome. É pra dar o nome. Vou dar mas nome. O que você caiu é um que... Tem uma, um... Ah, meu Deus do céu, como é que eu vou dizer isso? O que você caiu é aquele que tem life? Não é o de life. É o que minha mãe caiu. Ah, tá. Não é o de life, mas parece. Esse que eu caí de life, ele tem life no nome. Vamos traduzir o nome, posso traduzir o nome? Que é um nome gringo. O nome, digamos... Da empresa. Ah, né? Meu Deus, você caiu nesse, cara. É nesse. O da Águia. É Águia. Exatamente. É Águia. Esse aí. E, assim, você joga uma oportunidade de emprego para um jovem de 19 anos, desesperado para impressionar o sogro, né? O meu sogro acabou me trazendo para essa bosta. Aí o que eu fiz? Eu fui na porra do Banco do Brasil, peguei um empréstimo com o dinheiro que eu não tinha, investi logo R$800, porque é um negócio para você Nossa. Começar com cargo superior... Pra você poder indicar pessoas. Ah, mal sabia eu que apenas eu era trouxa o suficiente pra cair num negócio desse. E olha que eu tava no Espírito Santo. Entendi. Eu caí numa porra dessa e depois de um tempo eu peguei um monte de produto. Eu vendi alguns com o tempo, claro. Eu consegui me livrar dos produtos. Mas eu não consegui pagar minha dívida, que ficou lá no banco, que juntou, né? Ficou dando juros, e com 19 anos, meu nome estava no SPC. Parabéns. Tudo no padrão. Você consumiu os produtos? Alguns eu consumi, alguns eu consegui vender. Eu vou falar com você, eu não recomendo. Eu vou falar com você, tem uma porra de um suco lá, suco de babosa. O beijo do cão é mais doce. Suco de babosa, rapaz. Não, assim, eu não vou falar muito de tudo mal, porque os produtos são realmente bons. Eu tinha problema de sangramento na gengiva. Tem uma pasta de dente dos caras lá. A pasta de dente não tem sabor, é de babosa também. Cicatrizou. Foi bom pra caralho o produto, tá ligado? Também que esse suco de babosa aí, que a babosa ela tem propriedades de cicatrização, né? Tem sim. Inclusive, a gente trouxe um rapaz aqui, inclusive, que chama André Nogueira. O André Nogueira falou que o pai dele tem prova científica que a babosa cura o câncer, viu? Não sei se é verdade, mas... Impressionante. Então, aí... eu tinha um probleminha ruim no estômago, eu comecei a tomar aquele suco que o beijo do cão é mais doce, e começou a melhorar. Cicatrizou, sei lá, o que eu tinha no estômago, né? Então, assim, não posso falar mal dos produtos, mas que eu tomei no cu com esse sempre aí, meu amigo, com certeza eu tomei. Eita, nós. A sua experiência, Felipe, como é que foi da sua mãe? É, na verdade, foi justamente com esse que você falou, o famoso Life. Porque ela tava desempregada na época, e naquela época, como a internet ainda era uma coisa muito recente, ela não utilizava a internet, ela não tinha conhecimento sobre a questão de pirâmide, de golpe e tudo. E aí ela viu essa oportunidade, achou interessante, mas rapaz, gastou uma nota com uma porrada de produto, entendeu? E o né? Aí eu fui descobrindo que era golpe, eu era criança na época, que ela ia vender... É, num lugar que eu fazia esporte, né? Aí ele ia vender lá, e aí de repente chega umas crianças e começam a apontar, é golpe, é golpe. aí eu não entendia por quê, mas acho que passado um ano, ela não tava vendendo nada, e aí descobriu que era golpe, e aí eu fiquei usando aquela merda por uns anos, cara, e piorou tudo que eu tinha, cara. Eu tinha muito problema de pele quando criança e eu passava, e ela insistia porque tinha que gastar todo o estoque, né? Já que descobriu que a Gob não vendia porra nenhuma. Ela começou a passar, rapaz, começou a piorar. Meu Deus. Então é isso, só merda. Eu tenho uma tia que caiu num que acho que nem existe mais, que é um. Era um suco. Diz que tem uns índios aí que descobriram um suco. E aí vendi o suco, era pirâmide, cara. E pior que minha tia tava precisando de dinheiro, cara. Falei, olha... Ô, gente, hoje a gente vai falar sobre muita miséria do povo brasileiro. Ô, gente, o cara pra aplicar um golpe num povo sofrido igual o brasileiro tem que ter muito sangue frio, porque, olha... Tem que ser, não tem, ô, tio Will? Porra! O cara não tem que ter alma. Acho que é o requisito mínimo, tá ligado? Não tem que ter alma. Que é muita sacanagem uma parada dessa, cara. Na moral. Eu acho que é muita cara de pau. E tem que ser um cara de pau, assim, federal pra conseguir isso, viu? Sim. Bom, gente, vamos lá. Então, nós vamos fazer uma leitura aqui de uma lista de 50 golpes mais comuns que os brasileiros sofrem. O primeiro da lista é o golpe do uso do documento falso. Então, vou ler aqui. Eu vou pedir, por favor, pra vocês fazerem os comentários aí de vocês. Eu sei que você tem muita coisa pra vocês comentam aí. Com a posse das cópias de documentos de uma pessoa honesta, os golpistas abrem empresas fantasma. Caraca, olha só, eu conheço uma história disso aqui, eu já conto pra vocês. Fazem compras como roupas, móveis, empréstimos, financiamentos de carro, famoso Pokémon. Carro Pokémon é carro... É que eles falam que é cabrito, se a polícia parar, leva. Entre outros. Fazem festa com o nome da pessoa. Depois só fica a dificuldade do BO, nome no SPC e Serasa. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Diz que noia de pedra, quando o cara tá no desespero pra fumar pedra, diz que tem um negócio, eu descobri isso aí em Minas, gente, eu não sabia que existia, chama vender o nome, os noia vende, noia com nome limpo, ele vende o nome dele por mil e quinhentos, Então quebrada, você conhece o negócio de vender o nome, ou tio? Ah, conheço, aqui na quebrada mesmo, porra, não é só de Minas não, interior de São Paulo também tem essas paradas aí. Assim, eu não conheço pessoalmente, mas eu já ouvi uns papos aqui na quebrada, dos caras, os nóia, não sei o que, o nóia vai lá, ele dá o nome pra você, ele não vai usar mesmo, tá ligado? Eu escuto muita coisa, cara. Ele vende o nome por mil, aí ele abre um crediário nas Casas Bahia, um na loja, no Magazine Luiza, um na loja Pernambucana, aí a pessoa compra pega os móveis pra ele, dá R$1.000 pro nóia e deixa sujar o nome. Exatamente. Você vê, cara? Eu acho que pro nóia, dos males, o menor, tá ligado? Pô, o cara tá se matando de fumar droga, tá ligado? O que, que é um nome sujo? Como diria minha mãe, o que, que é um peito pra quem tá cagado? Mas esse negócio de eles pegarem esse documento falso, vocês chegaram a ver muito disso aí, gente? O que, que vocês têm de história disso aí? Não, mas desse negócio de pegar o documento, eu, assim, não é documento falso, mas eu já vi aquele negócio parecido, tipo, o parente, deixa eu tirar um negócio no seu nome. Exatamente, eu ia até comentar isso, Hernani, que você comentou uma história recente que a sua ex-esposa fazia isso com o seu nome. Não, não foi mesmo, olha que perigo que o Felipe tá falando aí. Não é isso, Felipe. Filho da puta. No supermercado, dava teu nome. Ela pegou, ela deu meu celular, então cobrando eu. Ah, mano. Mas também é um tipo de golpe, né? Lógico que é. Deixa eu falar, esse negócio de usar documento falso, eles dizem que quando você perde o documento, o certo é você ir na delegacia e fazer o BO, porque aí depois, se sujar seu nome, você mostra que você não tava com o documento. Exatamente, isso é essencial. Justamente vocês tiveram lembrado do negócio agora. Eu perdi um CPF tem uns 5 anos atrás. Até hoje eu não vi. Você não fez boletim? Não fiz, cara. Não, mas sério, em minha defesa, ninguém. Acho que se perdeu no vazio do horizonte, porque eu consegui tirar um celular recentemente, então meu nome deve estar limpo. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse negócio de usar documento falso, inclusive tá até falando aqui, ó. Procure o juizado especial civil da cidade e peça indenização de 20 salários mínimos a quem vendeu para o golpista. Não precisa de advogado. Uhum. Isso aqui é verdade. Sabe por quê? Sabe por que eu sei que isso aqui é verdade? Porque teve uma época, tava estourando em 2012, gente. Eu tenho algumas histórias disso aí. Eles estavam vendendo sinal de net. A empresa NET tava vendendo TV a cabo e TV pro povo. E a turma tava usando documento falso para pedir. TV a cabo, as coisas. E aí diz que eles, na hora que aí ele não pagava, lógico, porque tava no documento do outro. E na hora que a NET ia negativar, eles botavam na justiça, porque falava assim: como é que vocês venderam uma televisão a cabo, uma internet, com um documento sem minha assinatura, sem nada? Diz que esse procedimento é ilegal. Inclusive, já antecipo outra coisa. Tá na moda uma história, o tio Will, você fica aí na sua cidade, essa história que eu vou falar. Opa! Tá uma história que você entra pra procurar internet pra contratar, televisão a cabo. Tá tipo assim, umas promoções assim, ó. R$30, 100 mega de velocidade. Mas peraí, como é que eles conseguem esses R$30, 100 megas? É porque é o seguinte, o golpe deles é o seguinte. Eles pedem, tem uma quadrilha e diz que esse golpe é bastante popular. Eles pegam documento e eles fazem internet. Eles pedem internet e TV a cabo nas empresas. Pro nome das pessoas. Aí eles cobram R$30. Só que é o que eu acabei de explicar. Por exemplo, assim, ele pede R$30 pra ele, ele pega o dinheiro, mas ele faz o pedido no nome de outra pessoa. E aí essa internet vai funcionar na sua casa por uns 3 meses, até a empresa cortar, porque depois que não pagar, a empresa vai cortar. Se você quiser de novo, você paga R$30. Aí se você quiser de novo, você paga mais R$30 e ele pede em nome de outra pessoa. É tipo pré-pago. Tanto é que. Mas não é pré-pago. Não, porque... é tipo um pré-pago. mas é um pré-pago do inferno, porque você vai. Você pede. Porque veja bem, eu vou tentando explicar de outra forma. Ó, eu pego o documento do tio Will e eu peço a internet aqui em casa. Aí eles vão fazer a internet aqui em casa no nome do tio Will. Aí beleza. Aí chega aqui, instala tudo. Eu não vou pagar a conta. Aí eu vou deixar. Vamos dar nome aos bois aqui. Eu vou deixar a NET cortar o sinal, porque eu não vou pagar. Deixa negativar o nome do tio Will. E aí depois que cortou o sinal, eu ligo e peço no nome do Felipe. Falo, não, eu quero uma internet aqui no nome do Felipe. Aí a NET vai vir instalar na minha casa de novo. Vai instalar um novo modem na minha casa. Aí o que vai acontecer? Eu não vou pagar a conta de novo. Eu vou deixar negativar o nome do Felipe. Eu vou deixar negativar o nome do Felipe e vai cortar o sinal de novo. Aí depois eu peço o nome de outra pessoa. Isso existe, cara. Tem gente que, inclusive, diz que tinha gente que vivia disso, cara. A internet do cara e ficava durando de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Eu lembrei de duas coisas agora. Fala aí. Eu lembrei de duas coisas agora. Peraí que me fugiu aqui o verbo. Tá. Você falou de o cara vir instalar. Mano, imagina o climão que deve ser, tá ligado? Pro instalador, tipo, porra. Tipo, Hernani, porra, Hernani, terceira vez já, mano. O que você tá fazendo? o seu comentário foi muito bom. Pô, vale. O seu comentário, lembrei, o seu comentário foi muito... fala. Acho que eu vou dar um conselho que ele vale pra acho que todos os 50 golpes da lista. Amigo, se você estiver me ouvindo, por favor. Se um negócio parece bom demais pra ser verdade, é porque ele é. Concordo, ele verdade. É bom demais, é porque ele é, me escutem. Puta que pariu, gente. Tanto de problema que dá pra ser evitado, cara. Inclusive, isso eu tenho raiva disso, pessoa que quer as coisas muito barato merece se fuder. Às vezes tem pessoa que quer fazer... Ah, sai cara, né? A pessoa quer pagar baratinho em tudo, leva ferro também. Tio, mas o seu comentário foi muito bom, obrigado por ter feito esse comentário, porque é o seguinte, diz que isso que você falou é real. Eu tenho um amigo que trabalha pra... Não vou dizer o nome da empresa, mas ele falou que a orientação dos técnicos agora é essa. Chegou na casa, já tem modem, é pra eles bater um fio pra central pra ver se pode ser caso de fraude. O próprio técnico detecta fraude. Você tá certo. O próprio técnico pode fazer um laudo de fraude nesse caso aí. O climão. Ai, ai. Podemos pro próximo, gente? Podemos, opa. Podemos. Golpe do Boa Noite Cinderela. Essa o Felipe Nossa tem história. Nossa senhora. Vai. O criminoso mistura remédio para dormir na bebida da vítima, geralmente em bares e boates. Quando a pessoa está desacordada, o bandido saqueia a casa ou a carteira dela, que só vai perceber o que aconteceu no dia seguinte. Isso se não ocorrer estupro também. Dica: não aceite bebida de estranhos em festas e locais públicos. Mantenha seu copo sempre protegido. Espere esvaziar o vasilhame. Se for ao banheiro, leve o copo. Eu só queria fazer alguns comentários. Eu sei que vocês têm muita coisa, o Felipe tem história. Deixa eu fazer um rápido aqui. Tem um caso que eu já contei umas 500 vezes, vai mais um aqui. Não sei se é verdade. No jornal que noticiou isso aí. Diz que em Brasília, nos anos 90, tinha uma loira muito bonita. Não sei, pode ser mentira também, tá, gente? Mas isso que eu vou dizer foi tema de uma Era música uma do Galinha Preta. Para o meu rim do Galinha Preta, né? Exato. Fala justamente disso. Exato. Que é, era uma loira muito bonita, diz que tinha uma loira muito linda e que chavecava os homens no bar, punha uma coisa na bebida deles, levava isso pro motel. Aí, enquanto ela tava no motel, diz que encostava a pessoa que ia ajudar, encostava com o carro. Diz que ela roubava o rim, levava pro homem que tava esperando lá fora. Diz que levava naquele tipo uma caixa com gelo. Um isopor. Não é bem um isopor, mas é tipo não, isso. Não, é uma caixa especial. Não, eu tô ligado como é que... Aí diz que levava pro carro, e aí diz que o carro saía, deixava o cara desacordado lá no quarto, e diz que esses órgãos iam pra exportação, pra vender... pro tráfico de órgãos internacional. Não sei se é verdade. Deixa aí. Primeiro comenta você, o Felipe. Essas histórias eram bem comuns na década de 90 e 80, tanto que tinha uma também que rolava solta, que era a questão do... no cinema, por exemplo, tinham seringas com AIDS no assento que o cara sentava. Será que isso é verdade? Isso é uma lenda urbana, longe por santo. Será que isso é verdade, gente? Vocês acham que é... Eu não sei, será que é possível isso? Tem uma lenda urbana lá no Espírito Santo, quando eu morava lá, eu fiquei sabendo, que tinha, antigamente parece que tinha um cinema pornô, tá ligado? Aí o pessoal ia lá assistir os pornô. Aqui na minha cidade também, tinha capaz que até tinha essa lenda aqui depois de um tempo, não sei. Mas o pessoal ia assistir um pornô, aí no que ele sentava, ele sentia uma picada. E no que ele levantava, tinha um bilhete escrito: bem-vindo ao mundo real, você agora tem AIDS. Isso é dessa mentira. Urbana, tá ligado? Cara, exatamente isso. Eu vi isso. Você falou isso da... Não, pra falar. Eu vi essa lenda, cara, num dos primeiros vídeos do Cauê Moura. Mas e aí, Felipe? Qual que é a sua história? Vamos lá, conta aí, Felipe. Bem, a história que eu tenho do Boa Noite Cinderela foi com um próprio familiar meu, que ele, em uma viagem de negócios, ele desceu e era um local chique. Que ele se hospedou e desceu pra jantar no próprio restaurante do hotel. E de repente uma moça e ele começaram a conversar. Geralmente as histórias que a gente escuta são sempre uma mulher um homem que dá Boa Noite Cinderela pra mulher, né? Mulheres são as vítimas mais comuns desse tipo de golpe. Justamente por causa da questão do estupro, mas nesse caso dele, foi uma coisa muito combinada e bem complexa, porque ele ofereceu a bebida, tudo, e a moça, ela não ofereceu a bebida, ela tava de complô com o próprio barman, que ela pedia as bebidas e já veio com a droga dentro, ela não precisou botar nada, ele não lembra dela em momento nenhum, ele não foi pro banheiro nem nada, de ter posto na bebida dele nada. Então ele garante que pelo menos ela não adulterou a bebida dele. Mas é aí que de repente ele subiu lá pro quarto dele e ele acabou desmaiando. E quando ele acordou, ele foi verificar a conta dele, os pertences, tudo, e descobriu que todo o dinheiro da conta dele foi levado embora. Nossa, mãe do céu. Caralho. É, exatamente. Todos os pertences dele ainda estavam lá, carteira, documento, tudo, mas o dinheiro sumiu. Mas como é que foi? Ela foi sacando de mil em mil? Porque diz que o caixa diz que bloqueia de mil em mil, não é assim? Não tem uma história assim? Dois mil em dois mil? Depende do caixa. Ah, depende? É sim, é porque... Depende do caixa do horário. Ah, tá. Sim, depende do caixa do horário. Também que essa história, ela faz tempo já. Eu acho que não tinha nem essa segurança toda. Essa história do meu primo já faz tempo. Mas e aí, ele fez BO? E deu alguma coisa? Acharam a pessoa ou não? Não deu absolutamente nada, cara. Tanto o barman quanto a mulher sumiram. Ninguém sabe de nada. Apesar do hotel ter as gravações, eles não têm ideia de pra onde eles foram, não conseguiram rastrear o dinheiro. Entendi. Você, tio Will, o que você tem de história de Boa Noite Cinderela? Sobre Boa Noite Cinderela, eu tenho três histórias, inclusive. É, a primeira, na verdade, é uma pessoal paranoica sobre as minhas paranoias. Oi, peraí, o que... Porque você falou das loiras. O que foi, Felipe? Só uma coisa muito importante, o cu dele tava intacto, então pelo menos isso... É, até esse ponto. Isso é bom, tava, né? Mas e aí, tio Will? É que negócio, cara. Então, enfim, tenho mais ou menos umas três histórias pra falar. A primeira não é mais ou menos uma história, mas é uma paranoia minha, com esse negócio de bebida. Você falou da loira aí e tal. Bicho, eu tenho uma paranoia nervosa com isso aí, tá ligado? Porque eu não me considero um cara muito bonito, embora eu seja. Enfim. É, se uma mulher chega de mim, no bar, eu já fico, essa filha da puta quer me matar. As paranoias já começam a tacar. Aí, hoje, antes de eu começar a gravar aqui, agora há pouco eu tava no bar. Inclusive, eu até mandei um áudio do mó carinhoso pro Hernani. Uma vergonha. Nossa senhora. Enfim. Aí, eu tava no bar lá, mano, e como eu tava sozinho, eu peguei... Eu pisei, porra, deu vontade de mijar. Peguei as minhas duas bebidas, a garrafa e a cerveja do copo, levei pro banheiro comigo. Porque eu não confio, cara. Deixar. Sim, sim. Eu já tenho cara de otário, pra pessoa querer se aproveitar de mim, um pulo. Enfim, sobre essa história que eu tenho. É, eu já fiz bico de segurança embalada. Essa é uma das histórias que eu gosto de guardar pra mesa do bar, porque quando eu conto na internet, ninguém acredita. Sim. O que acontece? Eu peguei e eu tava lá fazendo meu bico, observando, cara de mal, né? Pitbull raivoso. Oi. Aí eu observei um cara que ele tava demais em cima de uma menina. Achei estranho isso, porque esse cara não era lá essas coisas, e essa menina era tipo areia demais pro caminhãozinho dele. Tá bom, estranho, né? Aí eu comecei a observar. Aí ele tava falando umas coisas no ouvido, eu reparei nas mãos dele. Quando ele falava no ouvido da menina, ele colocou um negocinho na comida dela, na bebida dela. Ah, você viu? Eu reparei. Eu vi. Era o que? Era um pozinho ou era comprimido? O que que era? Pozinho. Sim. Geralmente é pozinho. Geralmente é pozinho. Comprimido, quando é comprimido, ele fica efervescendo. Aí é fácil. É, aí fica mais difícil. Mas o pozinho você nem vê. É. E aí? Enfim, aí eu cheguei. Como geralmente quem trabalha em balada, pelo menos eu não sei como as outras, mas nessa que eu tava, eu podia estar com uma roupa normal, tá ligado? Pra me misturar. Aí eu cheguei tipo, uhul, é nóis, a balada tá muito boa. É, cheguei no casal pra interromper, tá ligado? Aí eu olhei pros dois assim, falei, ô, aquela parada ali que tá acontecendo ali, mano, olha aquilo ali. Aí os looks, os dois viraram, eu troquei a bebida. Eu dei a bebida trocada pro cara. É mesmo, cara? Sério? Te juro por Deus. Isso aconteceu foi em 2015. E aí? Ah, aí, tipo, porra, deu 5 minutos depois o cara começou. Aí ele pegou, caiu duro, eu virei pra moça. Moça, eu acabei de salvar tua vida. Chamei os outros de segurança. Ó, tem um tarado aqui na pista aqui, corre aqui. Os caras vieram, filho. Ó, eu só entreguei os caras pro segurança. O que eles fizeram com o cara, eu não posso dizer e eu não sei o que eles fizeram. Entendi. A outra, porra, tinha uma terceira história, cara, acabei esquecendo agora. Eu tava uma memória bosta. Mas foda-se. Vou acabar lembrando. Enquanto você se lembra, gente, lembre-se sempre de uma regra muito importante. Ouvintes do Cidade Primitiva, você só bebe na sua goma, no seu bairro, na sua rua, aonde você conhece. Saiu da sua goma, não beba. Não beba, porque você não sabe o que pode acontecer. Outra coisa, você pode ficar bêbado, você pode tomar uma surra, você pode morrer, você pode ser assaltado, você pode... Podem tentar enfiar um boneco em ti, pode, né? Pode também. Ah, lembrei. Lembrei agora o que aconteceu. Essa é uma história que não aconteceu comigo, mas só que eu fiquei sabendo pelo Twitter. O que aconteceu? A menina, nesse tava, o colega tava falando, né? Que geralmente é mulher, homem, mulher que é vítima, mas nesse caso foi o homem também. A menina pegou e embebedou o cara pra um caralho, né? Nesse caso, acho que não teve boa noite Cinderela, mas pelo que eu fiquei sabendo, só encheu o cu dele de cachaça. Aí ela pegou o celular do cara, destravou, pá, né? Com a digital dele, foi nos aplicativos de Nubank e os caralho, começou a transferir dinheiro pra ela. Rapaz. Aí ela foi burra pra caralho, né? Porque, porra, essa é transferência, pô, cara, dá pra rastrear, tá ligado? Transferência direta é muito fácil. É, então. Aí transferiu, tipo, pelo que eu fiquei sabendo, coisa de uns 2-3 conto que transferiu pra ela. Entendi. E aí se fudeu. É, o cara se fudeu. Pelo menos até onde eu sei a história, tá ligado? Não sei o que aconteceu depois disso. Mas tá aí o trouxa, né? Foi confiar no papo de mulher de balada, mulher de bar, tá aí. É, cara, é complicado, eu acho. Por exemplo, você essas dicas de você leva seu copo pro banheiro. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Vai numa noite de... Pelo menos o que eu acho interessante fazer é você sempre, pô, você tá lá. É que aí vai depender muito da bebida que você estiver tomando, mas você sempre tenta tomar. Se você for pro banheiro, você ou deixa com amigos de confiança, se você tiver com a galera, ou você bebe tudo e vai lá. Mas deixar sozinha é perdido. Não, então eu tava sozinho, então tem que levar mesmo, tio. Tem escolha. Bom, o próximo golpe, gente, é um golpe. Ficou faltando alguma coisa ou não? Pode seguir? Pode. O próximo golpe é muito interessante, eu tenho algumas histórias disso aqui. É o golpe da falsa batidinha no trânsito. O meliante dirigindo atrás do veículo, via de regra, com o carro roubado, encosta atrás do seu veículo, dando uma pequena batidinha. Isso em local oportuno para a ação do roubo. Quando você desce do carro, ele assalta você e leva o seu carro, deixando o dele. Porventura, o seu for melhor, senão o assalto já está de bom tamanho para ele. Dica, dependendo da situação e lugar, é melhor não descer e ficar no prejuízo, pois os danos serão menores e você não expõe sua vida em risco. Eu tenho algumas coisas pra comentar, eu queria que você fizesse alguns comentários. Diz que tem uma outra coisa que ele estava fazendo uma época, ou sei que você denunciou isso aí, mostrou. A pessoa dobra o... Como é que chama, gente? Oh, meu Deus do céu, fugiu. O retrovisor? Ele dobra o retrovisor, ele dobra ele. Aí ele passa do lado do carro, aí depois ele chega e fala assim: aí ó, o que você fez? Você quebrou meu retrovisor, ó, olha aqui, tá quebrado. Aí a pessoa fica sem ter o que falar, ele fala assim: não, fala o seguinte, pra gente resolver aqui, dá R$50, tá bom, dá R$50 só. E aí a pessoa dá os R$50 e como se tivesse batido, mas não bateu, é mentira, o CQC denunciou isso aí. Outro caso interessante é que ele estava fazendo isso aí tinha uma a faculdade que eu fazia, tinha uma estrada de terra, ele estava fazendo umas coisas desse tipo aí, ou então joga um galho na estrada, pra você ter que desviar. Na hora que você tá desviando do galho, eles saem de trás da moita e assaltam você, leva o carro. Já vi isso, cara. É foda, não é, Eu já vi isso acontecer. Na verdade, assim, vi aspas, né? O que aconteceu foi o seguinte: na época, eu trabalhava numa empresa, né? E eu tava lá fazendo a segurança, pá, da portaria. Aí eu vejo um barulho assim no portão. Aí eu fui ver, um motoqueiro pegou e caiu. Era um funcionário da fábrica. O que aconteceu? Depois que ele acordou, ele, assim, nessa empresa, pra você chegar nela, você tinha que virar à esquerda numa pista lá, e quando você virava à esquerda, você passava debaixo de um viaduto. Esse viaduto era muito escuro. Os caras pegaram e deram uma paulada nele ali. Ai, ai, ai. Aí quase derrubaram ele. Ele seguiu naquela força de Deus, tá ligado? E desmaiou na frente da minha portaria lá, cara. Caralho, irmão. Nossa. A gente, graças a Deus, não roubou nada, tá ligado? Mas foi Deus na causa mesmo. Chamou a polícia? O que você fez? Chamou polícia, tudo, pá. Até acharam os meliantes lá, identificaram, pá. Agora, esse da batida, cara, eu tenho uma história. Não aconteceu comigo, mas um amigo de um amigo. Esse amigo de um amigo que conhece um amigo, ele é PM, né? Aí ele tava voltando pra casa, a paisana, é a paisana que fala, né? Isso, a paisana. Aí ele tava voltando pra casa, aí deu aquele pum na batida. O cara foi descer, PM já ressabiado, com a arma atrás das costas. O cara já chegou, já dando voz. Aí, mano, perdeu. O cara já sacou o revólver já. Não. Você perdeu. Quase largou o ar do vagabundo. Um contra-assalto. Foi assaltar o cara, não sabia que era PM, tá ligado? Porque o PM tava armado já. Inclusive, eles falam que nesse caso aí, Eu já ouvi uma pessoa falando disso, que quando for assim, der uma batidinha, diz que você pega e faz, assim, faz o gesto pra pessoa, lá na frente, ó, lá na frente. Que é pra você parar lá na frente, pra você não parar no lugar. Aí você vai e segue até um posto de gasolina ou alguma coisa no posto e não tem como roubar você. Muito difícil, tem como, mas é muito difícil. Você para no posto de gasolina, você para no supermercado, você para no estacionamento com segurança. Porque se você parar na rua, você tá exposto, ué. Sim. É, pode ser. Eu tenho dois causos disso aí. Um é bem triste, o outro é uma forma cômica e criativa de roubar o carro, que não envolve bater. O primeiro foi, rapaz, tu imagina uma senhora de 50 e poucos anos, que era minha professora de ensino religioso, ela sofreu esse golpe. Ela tava terminando de pagar as prestações do carro, e aí fizeram isso, deram uma leve batidinha, só que, e aí eram duas pessoas no carro, né? Aí ela desceu, pô, pra ver, porque, pô, senhorinha, muito boa pessoa. Inocente. E quando ela... Inocente, sim. E tava numa via deserta, então ela desce do carro. Logo que o do passageiro sai, só aponta a arma e fala, perdeu. Aí entrou no carro dela, levou, mandou embora, além do outro carro também. O motorista, os dois carros foi, deixou ela lá. Puta merda. E a outra? Exato. E o outro é muito criativo. Esse aí eu ouvi falar através de um conhecido. Que o cara teve um golpe. Tem um golpe que é assim: o cara tá lá andando e você tá andando, entrando em estacionamento, coisa assim. E ele diz que o cara vem devagarinho do lado do seu carro. E logo que o carro passa por do lado dele, ele começa a gritar e botar a mão no pé. Ai, ai, ai, atropelou meu pé. E aí o cara começa a rolar no chão, não sei o quê, como se o pneu tivesse passado por cima do pé. Aí o cara sai do. Aí o cara sai do carro, vai lá ver o que tá acontecendo, aí o cara só levanta do nada, puxa a pistola e fala, perdeu. Tu tá de sacanagem, cara. Caralho, mano. Cara, até pra dar golpe tem que ter tem criatividade. Tem que dar um braço a torcer. Tem 50 dar casos de golpe aqui. É muita criatividade. Meu Deus do céu, cara. Com questão a por exemplo, assim, se o carro se bater em você, ô tio Will, você que tem experiência, por exemplo, se o carro encostar, bater no seu carro, por exemplo, o que você faz, cara, por exemplo? É aquilo que você falou, tá ligado? Vamos ali na frente, nós resolve como um homem essa porra, tá ligado? Ou na conversa ou na porrada. Entendi, não tem. O pior é que o tio é porradeiro, cara. Ele falou no programa que ele apanhava quando era criança, só quando era criança, né? Porque hoje em dia não tem como, não, cara. Ah, porra, um cara de 30 anos nas costas ficar apanhando de graça, qual é? Tá tirando? Assim, hoje em dia eu evito conflito ao máximo que eu posso, tá ligado? Mas na hora do aperto, tio, não fujo, não. Inclusive, eu tava vindo pro bar agora, eu tenho um soco inglês, tá ligado? Eu tava vindo pro bar, nossa. Eu tava com o soco inglês na mão, porque eu tava com medo de ser assaltado. E aí já veio no esquema já. Só que eu tava meio louco, eu tava usando o soco inglês de microfone, mas isso é outra história. Eu vim no esquema já, tio, eu vim no esquema. Ah, sim, geralmente essa sim é arma de macho, geralmente assim, tem uns falar. Amigos que, até o Thiago, ele diz que inventa só de levar faca, canivete mesmo. Eu tenho uma faca, uma baioneta, cara. Eu não vou a lugar nenhum sem ela. Digo, tá caminho de trabalho. Inclusive, até tem uma história disso aí. Posso devagar? Por favor, um por favor. Nossa. Foi na época. Assim, lembra da época das greves de caminhoneiro? Sim. Então, nessa época, eu trabalhava num lugar que era longe pra um caralho da minha casa e não tinha ônibus pra esse caminho. O ônibus não podia passar porque os caminhoneiros estavam bloqueando os pontos. Aí era 6 km da minha casa até lá. Eu ia caminhando, tá ligado? Aí nesse meio caminho, pra cortar 2 km desse caminho, eu passava por meio que uma favelinha que tem ali no rio, não vou falar o nome, mas você sabe qual rio que eu tô falando, né? Aí eu cortava o caminho ali, beleza. Nesse meio caminho, eu passando ali, pá. Aí eu tenho. Vixe, eu sou olho de águia, tá ligado? Tô sempre observando o meu redor. Sim. Aí eu reparei uns moleques me encarando. Eu me encarando até demais, beleza. Avancei mais um pouco, coloquei a mochila de lado, deixei o cabo da faca. Uma baioneta, pra quem não sabe, é a famosa faca do Rambo, do pelo menos do segundo filme. Sim, isso é uma baioneta. Com serrinha. Enfim, exatamente. Deixei a baioneta fácil, Aí fui andando. Eu tô, mas os quilômetros pra frente eu tô andando, os moleques passam por mim de bike. Eu, opa, beleza. Aí eles voltam de novo me encarando. E depois eles passam de novo mais uma vez. Aí no que eles voltam, na quarta vez, eles encostam do meu lado. Tio, tem a Zora aí? Aí eu olhei que ele tava com uma faquinha de cozinha na mão. Eu, não, beleza, pera aí, eu tenho a Zora sim. Coloquei a mão na mochila, puxei a baioneta, que é duas vezes maior que a faquinha de cozinha, e falei, pode ser embora. Pode ser? É, tio, tá esperto, hein? Pra um caralho, dentro da favela lá, seu merda. E aí? Aí eu botei pra correr. Pipocou? Botei pra correr. Pô, mas cara com uma faca de cozinha é sacanagem. É tipo aquela cena do Crocodilo Dundee, tá ligado? Que o maluco puxa um canivete e fala, isso é uma faca. Aí o cara fala, isso é uma faca? Não, isso é uma faca. Ele puxa uma faca três vezes maior. Não, claro que não. Se o maluco vier de pistola pra mim, eu não vou ser idiota, tá ligado? Exatamente. Você não ficou receoso de que algum dele tivesse uma pistola, não? Inclusive, não, inclusive teve uma vez um maluco que foi me assaltar com uma pistolinha de água, cara. Você ganhou que era falsa? Não, mas essa aí... Não, essa, é óbvio, essa aí é tá ligado? Não, ele colocou o cano na minha cara, só que essa pistola, ela tava pintada, mas o modelo dela, ela parecia uma Colt M1911. Uhum. Parecia bastante real, mas ele colocou o cano na minha cara e, porra, tava lá na cara, que era um caninho de arminha d'água. Eu peguei aquela porra, meu, eu dei tanta coronhada naquele filho da puta, eu dei tanta coronhada, que eu contei pelo menos umas 15. E larguei ele lá. Cuspi em cima dele, cuzão pro caralho. Aí vai assaltar, assalta que nem homem, pô. Mas tem gente que é mais criativa ainda. Esse cara, pelo menos, ainda tentou, né? Usou pistolinha da... Não, tem um amigo, dois amigos meus, que foi assaltado com o cara só com a mão, fazendo o símbolo de pistola por debaixo do passar. Mas tem muito, muito. Isso acontece muito. Não, o pior é que no nervoso a pessoa acaba comprando, né? Sim, os caras deu o celular pra ele, pô. Mas o cara saiu dando... Imagina dando risada, pô. Ah, todo mundo ficou perguntando aí, como é que era a pistola? Ah, não sei o que, parecia assim, mas isso é uma mão, porra. Pensando na vida até hoje. Bom, gente, o próximo, golpe do falso prestador de serviços. Bandido se disfarça de carteiro, leitor de relógio, energia, funcionário de companhia telefônica, mas em casa, condomínio e prédio. Dica, normalmente funcionários dessas companhias não são autorizados a fazer reparo no interior das casas dos clientes. Entre em contato com a empresa antes de autorizar a entrada. Isso aí estava acontecendo muito frequentemente. Ele estava alegando que tinha que fazer um reparo dentro da casa e tudo. Isso é malandragem. Algum de vocês já chegou a ver isso, gente? Com a minha mãe, quase. Como é que foi? Ah, pode esquecer. Não, tô vendo, então vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte. Nessa época, foi assim, pouco antes da minha mãe morrer, inclusive. Foi final de 2015. Deu um problema na linha de casa lá, deu linha cruzada. A minha mãe, aquela besta, ficava ouvindo ligação dos bandidos da cadeia. Sei. Tava pegando linha cruzada em casa, tá ligado? E os caras, putrão, que essa pessoa fica ouvindo aí. Ah, nós estamos ouvindo mesmo, porra. Vocês ficam usando a nossa linha, caralho. Eu peguei e falei. Eu falei isso, eu não sabia o perigo que eu tava me envolvendo. Aí. Os caras falaram, vou pegar vocês, que venha, duvido que vocês vão estar presos aí, pô, fazer o quê? Então tá, beleza. Passou uns dias depois, parou um cara na porta de casa lá, num uninho de firma com escadinha em cima. De firma aspas, por quê? O cara chegou, bateu lá, eu tava com a minha mãe, que nós viemos resolver o problema da linha. Eu falei, oiê, assim, ô mãe, pera aí. Amigão, seu crachá, por favor. Não tô com ele, tá no carro? Não tá. Meu amigo, porra. Tá, qual firma que você representa? Na época era. Ainda tinha Telesp, né? Telesp? Telesp. Aí tá, mas. Telesp? Mas cadê o logo da empresa? Tá ali. Tá ali onde? No carro, seu animal de teta? Eu falei, bem, na mão, cara, tá ali onde? Tá ligado que o ninho de firma com escadinha em cima a gente reconhece pela escadinha em cima, certo? Certo. Cadê a escada do cara? Não tinha. Não tinha, o cara queria dar um migué, velho. Mas ele não caiu na minha mãe. Ele queria entrar pra assaltar, será? Ele queria entrar pra assaltar ou dar um fim na gente, tá ligado? Porque eu meti o louco nos caras. Rapaz, eu me pergunto como é que tu ainda tá vivo, velho. Tu... Caralho, tu se envolve, bicho. Existe um Deus acima de mim, eu não sei. Cara, é muita sorte, sério. E você, Felipe, chegou a ver caso disso aí? Sim, eu vi, foi com um funcionário da Caesb. Eles usaram uma desculpa diferente. muitas vezes eles chegam dizendo que, por exemplo, ah, tem um cano aí, não sei o que, que tá dando coisa, não sei o que, aí fala, não tem nada correndo aqui, só que aí começa a falar que a vizinhança ligou e avisou que tá tendo mau cheiro em tal lugar, que tá atrapalhando tal coisa, que é um sistema, né? E aí os caras falam que a vizinhança tá reclamando, que não sei o que, que eles foram enviados pela central pra ir lá e confirmar e tudo. Aí nesse caso, felizmente, a pessoa que dessa história, ela é bem desconfiada, então ela conseguiu ver que era o golpe. Os caras estavam com o uniforme da Caesb, uma coisa bem estruturada mesmo, bem feito. Mas aí não deixou entrar, bateu o pé, não sei o que, falou, não, que se a central ligue aqui pra casa, os vizinhos que aparecem aqui na minha porta e fala o que tá acontecendo, porque senão vocês não entram na minha casa, não. E aí deixou, se salvou. O grande problema desses golpes, geralmente, é que quando tem algum serviço que realmente deve ser feito, a pessoa fica desconfiada. Aí a pessoa não deixa entrar? Não, cara, não deixa entrar. E teve um caso de isso de outro conhecido que é mais antenado nessa questão de golpe, e aí realmente vieram os funcionários também da Caesb, que foram fazer questão de... Do saneamento e de cano em volta da casa, não era nem dentro. Só que aí o cara de tão desconfiado não quis deixar e falou que não sei o que, que não pode, não sei, liga pra central, quero falar com a central, manda a central aqui. Eu tô lembrando uma história agora. Rapaz, atrapalhou em uma semana. Os caras, porque não deixaram os caras perfurar o negócio. Quase multaram o cara. Ah, oh, meu Deus. Deixa eu contar antes que eu esqueça. Conta aí. Cara, sabe, tá ligado aquele meme do Homem-Aranha apontando pra outro Homem-Aranha? Sim. Sim. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Não aconteceu comigo, mas é uma história que me contaram. O cara recebeu o funcionário da Vivo pra fazer a instalação de internet, né? Aí depois, dá uns 15 minutos de serviço, o cara trabalhando ali. Ela ouve, a mulher pega e ouve uma batida no portão, vai lá ver quem que tá ali? Um funcionário da Vivo. Sim. Pra fazer a instalação. Ah, mas já tem um cara aqui dentro. A pessoa perguntou, mas tem um cara aqui dentro, tá fazendo a instalação. Tem um cara? Aí o cara, tem. Aí o cara pegou e foi embora. Tá entendendo a situação? Não, mas... Esse que foi embora, ele falou que era da Vivo, certo? Sim. Mas ele certo. Não tava uniformizado. Era malandragem. Então, tipo, ele chegou no lugar certo, mas na hora errada. Olha que filho da puta. Ah, entendi. Entendeu? Ele ia atender a mulher, fazer o negócio da Vivo, mas já tinha um cara da Vivo, então ela não podia entrar. Ele não podia entrar, porque... Vai fazer como? Ah, meu Deus. Inclusive, o próximo tópico da conversa aqui vai muito junto com esse, viu? Vai sim. O próximo tem tudo a ver com isso aqui. É o golpe de entrada nos prédios. O ladrão rouba um carro de boa marca, de preferência importado, veste-se bem com terno e gravata, buzina, e na portaria do prédio de bairro nobre. Passantes por morador. Entra tranquilamente na garagem, aperta a campainha dos moradores e assalta seus apartamentos. Dica. Apenas quem se identificar como morador ou for autorizado pode entrar no prédio. Essa deve ser a orientação entre porteiros e vigilantes. Ainda tem moradores bacanas que não querem ser parados na entrada pelos porteiros. Eu conheço isso aqui. Facilitando a entrada dos meliantes. A historinha do cartão pendurado ou adesivo no carro não funciona. O negócio é cara crachá. Rapidinho, deixa eu contar algumas coisas aqui rápido. Diz que teve uma época que os prédios estavam fazendo um botão de emergência. Não sei se ainda tem isso. Diz que quando a pessoa tá sendo assaltada, tá sendo. Tem uma pessoa no banco de trás com a arma e tudo. Prédio de bacana, diz que tinha uma opção na hora de se apertar o botão do controle remoto pra você acionar um botão de emergência e o porteiro botão saber. Botão de emergência, sim. Então você já conhece certamente. Assim, eu vou falar aqui pra você. Eu tenho uma boa experiência nessa área. Eu trabalhei alguns anos nessa área de segurança, tem muita história sobre isso. Inclusive, se quiser fazer um vídeo especial sobre isso, eu posso contar 1 milhão de histórias. O que acontece? Esse negócio de botão de emergência, muitas das vezes, é ignorado pelo porteiro. Sabe por quê? Porque os filha da puta dos moradores, eles têm um dedo gordo e eles ficam apertando os negócios errados. Aí, é tipo a história do menino gritando pelo lobo, tá? Gritando o nome do lobo, tá ligado? Sim, sim. Aí, quando sim. acontece de verdade, ninguém acredita. Sobre esse negócio de falso prestador de serviço, é muito comum em entrada de prédio. Eu tenho uma história sobre entrada de prédio agora que eu lembrei que foi coisa de incompetência do porteiro em questão. Não aconteceu no que eu trabalhava, mas eu vi no jornal isso. Uma adolescente chegou e falou, eu sou sobrinha do morador da casa tal. Ela, tudo bem, pode entrar. Tipo, hã? Tipo, como assim? Isso não existe. Não é pra você ligar isso lá, ver se tem gente? É, então, não é pra ligar, ver se tem gente, ver se tá no livro de autorização e tal, tá ligado? Esse é o procedimento padrão. O cara pegou, liberou, a menina entrou, deu meia hora, ela saiu, depois ela voltou com amigos, os amigos fizeram a limpa no apartamento, e levaram tudo, e o porteiro deixou. Nossa, mãe. Sim, eu tenho um caso igualzinho a esse, só que no caso, o cara chegou no porteiro e falou que era avô da vítima, e rapaz, sabia, o mais impressionante é com a pesquisa desses caras bem feitos, sabia absolutamente tudo da vítima, sabia os hábitos dela, quando ela sai, quando ela entra, o nome certinho dela, tudo, e dá tudo certinho, rapaz. Posso falar exatamente como isso acontece. O cara deixou ele entrar, ele só foi lá, não sei o que, abriu, pediu uma chave reserva, porque a moça em questão tava doente. Então ele veio falando que era um avô muito preocupado, não sei o que, que queria ver como é que tava, tá. Entrou lá, limpou tudo e foi embora. Caralho. O que você ia falar, tio? Não. Então, sobre o que ele falou disso aí. Sabe por que isso acontece? Porque as pessoas são burras pra um caralho e elas não sabem manter as porra das vidas delas fora da rede social. Elas não sabem. Então é bem fácil. Assim, se eu não soubesse nada do Hernani, eu fosse na conta dele agora, vamos supor que o Hernani é burro, mas eu chegasse na conta dele lá, aí vai estar lá nome de, sei lá, irmão, irmã, pai, mãe, tia, bicho de estimação, lugar onde mora. Eu vou te contar uma história rapidinha aqui da minha vida pessoal. Quando eu namorava uma garota, que era um anjinho de pessoa, amava aquela desgraçada, enfim, essa menina, ela é daquele tipo que não sabe dizer não, sabe? Não sabe dizer para, pelo amor de Deus. Era que nem eu, quando eu era mais jovem. E tinha um cara que tava dando em cima do trabalho dela. Eu falei pra ela, ou você fala com esse cara agora, ou eu vou falar. E se você não vai gostar, o que eu fiz? Me dá o Facebook desse cara. Eu peguei e fui no Facebook do cara. Em 5 minutos de pesquisa, eu achei o endereço dele. Porque o imbecil postou uma foto com aquela geolocalização. E tava lá, casa. Quer dizer, a pessoa não tem noção nenhuma. Tem noção nenhuma. Eu tenho uma amiga, ela tava fazendo o curso da PM. E ela ficava postando, eu tô em casa. Eu falei, minha filha, pela puta que me pariu, desmarca essa merda. Olha o curso que você tá fazendo. Inclusive, ela fez pra se formar. Justamente essa galerinha que deixa o local ligado no celular, o GPS do celular ligado, por exemplo. O Hernani, que apareceu, foi pra Pão Chique, né? A besta, né? É desse jeito. Cara, essas histórias de golpe de entrada do prédio... Também tem dois pontos interessantes, que é muitas vezes o próprio porteiro tá de complô com a pessoa. Sim, entendeu? Sim. Eu, graças a Deus, sempre que morei em prédios, os meus porteiros sempre foram muito gente fina, muito atentos também. É o porteiro do Bolsonaro, não, né? Então, é uma galera bem gente fina, mas tem, já vi casos aqui. Até em prédios próximos ao meu, porteiros estavam de complô com as pessoas. Eles simplesmente deixavam entrar mesmo. Já sabia tudo, já dava tudo, chave reserva, tudo dava para os caras fazer ali tudo. Sim. Entendeu? E ainda mais também tem muitas vezes que o cara nem faz nada. Por exemplo, já teve amigo meu que nunca entrou no meu prédio. E aí geralmente quando um amigo meu... sobe, aí o poder fala, não, tem tal fulano, não sei o que, querendo subir, pode deixar subir. Esse é o procedimento padrão pra uma pessoa nova. Só que algumas vezes já aconteceu de um cara que nunca veio aqui, ele simplesmente chega, mano, toca o interfone, olha pro porteiro, manda um joia e o porteiro deixa entrar, chegando só com confiança. É. Entendeu? O porteiro não decora todos os moradores, aí se o cara chega com confiança suficiente, só manda aquele joinha, aí algumas vezes aí o cara só deixa entrar no automático. Esse negócio do porteiro fazer complô, eu tenho algumas histórias disso aí. É porteiro que tem envolvimento com o corre, com essas coisas, aí ele faz. Eu não sei nem. Se for pensar por essa perspectiva que o Felipe falou, dá até medo, porque. Pro porteiro é um negócio extremamente lucrativo. Ele pode entrar num acordo com o bandido. O bandido dá aí pra ele 5, 10 mil reais. Ele entra, rouba os carros, tudo. Isso aí é depois, 3 meses de salário. Mas aí, depois ele alega lá, fala assim: não, mas o porteiro pode alegar assim: ele botou uma arma na minha cara, eu não tive o que fazer. Foi aí. Sim, ou ele faz o mais simples de tudo e some, né? Que tem câmera dentro, tá ligado? Ah, inclusive você falou... Lembrei, puta merda, lembrei uma parada agora desse negócio de portaria. Vocês sabem o que é portaria virtual? Sim. Eu tenho um amigo que mora em prédio com portaria virtual. Sim, então, pra quem não sabe o que é portaria virtual, é uma portaria que não tem um porteiro presencial, ele fica lá na casa do caralho de uma base... Ah, eu ia te perguntar isso, obrigado, tio, então, isso, e aí? O que aconteceu foi o seguinte, eu tenho uma amiga que ela mora num prédio desses, e sempre tem um filho da puta que não olha a porra da câmera, e assim, nessa portaria virtual era diferente, como é que era? Tem uma câmera lá, no botão de entrada. A pessoa, por exemplo, você quer ir no apartamento 2, você aperta o botão 2, aparece no interfone a imagem da câmera da pessoa que tá apertando o botão 2, certo? O que aconteceu nessa cena? Alguém foi muito esperto, pegou e apertou todos os botões, todos os botões. E no que ele apertou todos os botões, alguém lá dentro abriu sem olhar a câmera. Aí pronto. Pegou e entrou. É, e quando assim, que é a porta virtual, você aperta aqui, conversa lá, a pessoa lá no quarto dela, ela pega, aperta um botão e abre o portão pra você. Embaixo. Entendi. O que aconteceu foi isso aí, alguém abriu, pegou, entrou, fez a limpa, fez o arrastão no prédio. Ô tio Luiz, que eu ia te perguntar, agora tá na moda deles demitirem, diz que tá tendo uma revolução nos condomínios já faz alguns anos, que eles estão demitindo todos os porteiros e estão implantando o sistema automatizado desse jeito que você falou, que os próprios moradores liberam a entrada. Eu já conheço muitos prédios que estão dessa forma. Não tem mais porteiro. Aí abaixa o valor da mensalidade do condomínio. Porque... E aí tem o sistema automatizado. Qual é a sua opinião sobre isso aí, o tio Will? Pelo conhecimento que eu tenho, cada guarda custa... Na última vez que eu olhei os documentos, cada guarda custa cerca de R$3.000. Porque tem não só salário, mas também toda a documentação legal. Esse negócio de portaria virtual é um erro enorme dos grandes, porque é o seguinte, quando acontece um problema, sempre acontece uma porra de um problema, o porteiro ali presencial, ele é a única linha de defesa, né, Adriano? Assim, vamos supor, você mora num condomínio virtual, alguém pega e pulou o seu portão, bicho, até o supervisor da firma chegar, receber a chamada do guarda que tá na estação virtual, ligar pro supervisor, o supervisor aparecer no lugar, bicho, já aconteceu um milhão de coisa, tá ligado? É que nem eu costumo falar, Hiroshima e Nagasaki foi destruído em um minuto. Entendi. Pra um vagabundo fazer uma limpa, é um pulo. Esse negócio de portaria virtual é um erro. Se eu tivesse a opção de morar em condomínio, eu ia escolher um condomínio com portaria presencial. Sim. Tem algumas coisas interessantes. Só concluir aqui. Isso de portaria virtual é por internet. É pela internet. Então, se o cara quiser invadir, basta um corte numa tesoura, tá ligado? Não, mas tem muitos que não tem nem internet. Tem muitos que é só... faz a portaria lá na frente. E aí os moradores liberam. Só isso. E não aconteceu com a amiga lá. Entendi. Aí eu tenho alguns pontos interessantes sobre essa portaria virtual. Até um caso de um conhecido que eu fui em uma festa num condomínio que tinha essa portaria virtual, só que era uma portaria virtual diferente. Não era necessariamente quando você tentava adentrar o prédio, tinha uma câmera e o próprio morador liberava, né? Você falava com alguém, um atendente lá, que lá de São Paulo, alguma coisa assim. E aí ele ligava pro morador, perguntava tudo, aí pedia seus dados, não sei o que, e aí liberava a entrada. Só que tem uma outra opção, que é para convidados, quando tem um evento grande, uma festa no salão, que foi justamente o meu caso. Ele chamou, foi fazer uma festa lá no salão, não sei o que, e aí chamou e... quando é um processo um pouco demorado, porque o cara tem que ligar pro morador, e o morador, nesse caso, não vai estar no apartamento, porque ele vai estar no salão de festa, então não tem como falar com ele. Ah. Ou seja, o que eles fazem? Eles deixam um leitor, um QR Code. Tem um leitorzinho na porta, que aí o próprio residente que está te convidando, ele manda o QR Code, e você só deixa ali no leitor, pronto, e as portas abrem. Você entra lá, tranquilo, você não precisa falar com ninguém, entendeu? E aí, como funciona esse QR Code? Você bota o leitor e ele tem um tempo estipulado, ou seja, esse QR Code você pode usar de tantas horas até tantas horas. Depois disso, ele é invalidado. Sim. Entendeu? E você só pode mandar para uma pessoa que tem os dados já confirmados. Aí, perfeito, na teoria. Só que eu fui fazer o teste com esse amigo, que tinha acabado a festa, tudo, no dia seguinte. Aí no dia seguinte eu precisei ir lá porque eu esqueci uma coisa. E aí eu tava com preguiça de chamar o porteiro e eu fui testar o QR Code de novo, que eu tinha esquecido essa questão da... É, eu esqueci que essa questão que funcionava até meia-noite, era 4 da tarde do dia seguinte. Aí eu botei o QR Code pra abrir tudo. Aí abriu tudo, aí eu subi no prédio, não sei o que, aí o cara falou... Uai, como é que você tá aqui, velho? Ninguém me ligou. Eu, ué, só usei o QR Code. Meu. Só cheguei lá batendo na porta. Aí o cara disse que ia lá resolver, lá ver, mas, cara, e isso é porque ele mandou esse QR Code por uma festa com 50 pessoas, entendeu? Então, nossa, 50 pessoas tinham acesso irrestrito ao prédio dele. Olha, pelo menos até o amanhã da festa, entendeu? Uhum. E esse Oi. QR Code você pode compartilhar por mensagem, né? É, printa ali, né? Printa, manda pro grupo, não sei. Grupo dos ladrão, tá ligado? É, exatamente. Aí, galera, tá liberado o assalto. É, exatamente, desse jeito. Graças a Deus não ocorreu nada até agora, né? Mas a maioria dos prédios, mesmo nas áreas mais burguesas daqui, mais de playboy, como o Hernan diz, tem pouco. Esse foi o único prédio aqui que eu vi que tem isso. Até na região mais burguesa ainda é porteiro presencial por aqui. Tá bem, né? Ô, tio, eu quero fazer uma pergunta pra você rápida aqui, porque ainda tem muita coisa. Eu quero perguntar uma coisa pra você. Porque eu sei que você sabe dessa história. Morador arrogante que não aceita as coisas, não aceita fazer procedimento. Você tem muita história disso aí? O famoso complexo de Deus. Meu Deus do céu. Tem uma história, diz que morador, ele fica dando buzinada no portão, até o porteiro abrir. Isso aí tem condomínio que tá botando placa lá. Tem condomínio que tá botando placa. Buzina não identifica morador, porque o cara fica parado na frente da porta. Abaixa a janela. Mas a pessoa parece que é uma fana beta, ela não consegue ler isso. A plaquinha bem na porra colada no portão, pra baixar a porra da janela, e o corno fica lá, bim, bim, bim. Aí um belo de olho preto, tá ligado? Eu peguei a janela, parceiro. Eu tenho dois olhos e nenhum deles é visão de raio-x. Baixa essa porra aí, fazendo favor. Cara, ficou puto comigo. Sim. Por isso que eu não trabalhava mais naquele condomínio. O cara, sim, baixa, tá pensando que você é quem? Quem que eu sou? Eu sou o cara que cuida da porra da sua segurança, irmão. Eu tô aqui fazendo meu trabalho, por favor, colabore. Entendi. Mandei o real. Os caras é babaca, tá ligado? Os caras é babaca. É o famoso doutorado, tá ligado? Que o peão de classe média. Ah, sim. Mora em condomínio de classe média, se acha tipo o próprio Bill Gates, tá ligado? Não dá nem bom dia pro porteiro, mas tá 5 da manhã pegando por busão na frente do condomínio. É peão igual todo mundo. É verdade. É por causa que o cara mora em condomínio e se acha o complexo de Deus. Nossa, isso é o que mais tem, cara. Isso é o que mais tem. Mas o foda é que é o seguinte: os doutor com doutorado que eu conheço são os caras mais humildes que existe, cara. É sempre os doutor sem doutorado da vida, tá ligado? Uma vez eu chamei um cara de senhor, é doutor, tem doutorado? Não, então foda-se. Eu lembrei até de um caso agora, de essa questão de entrada em prédio, mas é por um sistema de segurança que era uma completa merda, cara. Era tipo assim, era um prédio de mais de gente de... mais velha, né? Idoso. Uhum. E aí eles implementaram um sistema, esse era um prédio de um conhecido, que aí era o seguinte: você naquela era uma época um pouco mais, aí os caras, assim, se perdia o controle remoto ou não funcionava aqueles controles com pilha, eles botaram um negocinho em que você usando uma chave, você só girava lá e pronto, e aí o portão abria, entendeu? Por chave. Uhum. Só que o negócio é o seguinte: se o cara sabe disso, aí te pega essa chave, te rouba, dá um jeito, vê lá como é que é, chama um chaveiro e vê como é que é o formato da chave certinho e só encaixa lá, abre o portão da garagem, entra pela garagem. Entendeu? Porra, aí os moradores reclamam, porra, o cara chama um chaveiro ali e vê como é que faz a chave dessa merda, o cara acessa tudo. Você me lembrou de uma história fodida, cara. Pô, olha, cara, essa aqui é foda. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tinha uma empresa multinacional, cara, fábrica. Essa história não é que me contaram, não. Eu sei que isso aconteceu. É tão insano que vocês não vão acreditar. Um dos funcionários diz que porque empresa, fábrica, tem que ter um negócio que eles chamam que é porta de emergência. A porta de emergência é uma saída que tem por trás e é pra, em caso de incêndio, as coisas. E aí não tem catraca, não tem vigia, nada. Cara, os moradores queriam sair pra fumar. Os funcionários queriam sair pra fumar e não queria descer e passar pela portaria. Eles queriam, porque era mais perto, descer pela porta de emergência. Eles desceram pela porta de emergência, só que a porta de emergência, ela só abre de dentro pra fora, de fora pra dentro não. Porque ela é uma porta que ela trava. Os caras abriram e pra porta não travar, eles botaram um tijolo pra travar, pra porta não fechar. Tô cara, vendo a merda. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aí eles voltaram e tal. Aí o supervisor, que ficou sabendo disso, cara, chamou, mas deu uma rajada. Ele falou assim: ô, cara, como é que vocês são? Como é que vocês são imbecil desse jeito? A porta tava aberta com um tijolo segurando. Se desse aqui uma pessoa mal intencionada, ela ia entrar aqui e ia fazer o que quisesse aqui dentro. Podia chacinar, podia roubar tudo. Aqui tem milhões aqui em negócio. Cara, imagina uma empresa. Imagina uma empresa com milhões. E a segurança tá toda com uma porta travada com tijolo. Eu sou meio bruto no trabalho, tá ligado? Eu sou meio bruto, eu era meio bruto nesse trabalho. Mas, cara, quando eu era bruto que eu me importava mais do que eu deveria, tá ligado? Eu tô sendo grosso com o problema, mas é porque eu me importo, seu cu de burro do caralho. Portanto, me escute quando eu digo pra você baixar a porra da janela. Pelo nada que eu sei, tem um cara armado do lado lá apontando um revólver, tá ligado? Eu preciso ver. Lógico. Ética profissional, né? Bom, gente, o próximo aqui é um que eu já cheguei a conhecer uma pessoa que me levou num lugar desse aqui. Mas eu não sei se era golpe, não sei. Eu vou falar aqui, eu queria que vocês dissessem o que vocês sabem sobre o assunto. Golpe do tiro, seu nome, do SPC Serasa. Os golpistas anunciam em sites, jornais e outros informando que retiram seu nome do SPC Serasa, orientando você a comprar o CD ou kit de procedimento. Não existe milagre nesse caso, não caia nessa. Quase um esquema de pirâmide. Ou você retira porque pagou a dívida, parcelou, saiu por ordem judicial, prescreveu a dívida. Uma vez eu conheci o Tio Will, não sei se você já viu, tem muito aí, inclusive tem na sua cidade aí, eles colam no poste, tira o seu nome do Serasa, que não sei o quê. É o que mais tem esses caras aí. Uma vez o rapaz foi me buscar na porta da faculdade, ele me levou lá num advogado, disse que tem um advogado, que tinha um advogado. E ele me levou no escritório. Ele falou que esse advogado, ele tá vivendo de tirar o nome dos outros do Serasa, porque diz que ele ganha uma porcentagem e ele tira o nome do Serasa. Não sei. Eu já tenho preconceito com advogado, agora eu tenho mais ainda. Mas eu não sei, o negócio não foi pra frente, mas não sei se era golpe, não sei. Você chegou a ver algum caso desse aí, ô Tio Will? Pessoalmente eu não conheço, tá ligado? Mas assim, cara, é bem comum de você encontrar gente que caiu nesse golpe, porque, porra, nome é o Serasa, bicho, você fica desesperado, tá ligado? Inclusive tem até empresas que deixam de contratar porque o seu nome tá no SPC e no Serasa. Ah, sim, isso diz que existe. A pessoa desesperada, ela vai sempre buscar o meio mais rápido de alcançar aquilo que ela quer, tá ligado? Aparece alguém, ó, tô com a faca e o queijo na mão, quer? Beleza, toma. Só que a faca tá sem ponta e o queijo envenenado. E você, Felipe, você chegou a ver alguma coisa? Sim, eu tive um caso, na verdade alguns casos, mas todos da mesma forma, que é muito comum, né, nessa faixa, tá, dos 20 e poucos anos, que é a questão de financiamento estudantil, né, com o FIES, que muitos estudantes pegam o financiamento, até o PF, tem duas modalidades, tem o FIES e o PFIES, né, o FIES é com bancos federais, a Caixa ou o Banco do Brasil, que aí é sem juros no momento que você pega o financiamento, e você só começa a pagar depois que você termina o curso, e o PFIES, que é com banco privado e com juros. E aí muita gente, até justamente no FIES antigo, que tinha pouca regulamentação, era bem fácil dar calote, e justamente pela falta de dados que o programa pedia. Qualquer um praticamente conseguia pegar o financiamento do governo. E aí, só que e muitos estudantes, o FIES tinha uma cláusula de que ele pega para pagar, você começa a pagar as parcelas retirando parte do seu salário. Sim. Só que muitos estudantes, logo que saem da faculdade, não, ou estão desempregados ou pegam um emprego assim, um estágio, mas logo desempregam. E eles não conseguem mais pagar, então eles acabam dando calote no programa. E aí, cara, é um festival de gente oferecendo, é porque muitos deles que dão o calote, o nome acaba indo pro Serasa. Então muitos conhecidos meus que pegaram o benefício já foram aproximados por pessoas que diriam que magicamente iriam retirar do Serasa. Ah, tá. Ou até, como o próprio artigo diz, oferece algum método, algum negócio, num CD, num kit, que não sei o que, que vai ensinar a tirar seu nome do Serasa. Porque tem aquela questão na maioria das coisas que você pega quando surge o seu nome no Serasa, que em 5 anos é... Caduca. Caduca, reescreve. O seu nome fica limpo no Serasa. Mas aí a galera fica desesperada no caso de financiamento estudantil, porque... Não é mais uma questão de 5 anos, mas é referente às parcelas e o tempo que você cursou. Então, muitas vezes, até reescrever seu nome no Serasa, são 12 anos, entendeu? Nossa, e aí muita gente fica... Imagina ter 12 anos e seu nome sujo no Serasa. Então, muita gente fica desesperada e os caras fazem a festa, velho. Muito amigo meu já caiu em golpe de milhares de reais só pra limpar o nome do Serasa. Entendi. Sacanagem, né? Bom, próximo. Ah, meu Deus, esse aqui... Gente, esse aqui... Nossa, eu conheci um delegado, o delegado falou pra mim que ainda no Brasil atualmente... Isso é inacreditável, gente. Isso aqui é ouvintes, Felipe e o Tio Will. É inacreditável. Um delegado falou pra mim que ainda no Brasil caem pessoas no golpe que a gente vai ler agora. Esse golpe aqui foi criado em mais ou menos entre 40 e 50. Entre 1950 e 1940. E até hoje ainda tem gente que cai. Vamos lá. Fingindo ser uma pessoa humilde com um falso bilhete premiado nas mãos. O golpe do falso bilhete. Fingindo ser uma pessoa humilde com um falso bilhete premiado nas mãos. Estelionatário se aproveita da ambição das vítimas para vender gato por lebre. Ou serem auxiliados. Pedem à vítima que faça um depósito na conta do bandido, pois afinal a vítima irá receber uma boa bolada. Convencem a pessoa a irem aos bancos, dizerem que para os caixas que o saque foi agendado e retiram tudo que tem. Também pedem para a vítima buscar joias, depois fingem entrar no banco e desaparecem. Dica: não acredite nisso. Ninguém vai vender um bilhete premiado por um valor abaixo do que ele realmente vale. Ou dar alguma coisa só porque é humilde e não sabe mexer com transições bancárias. Deixa eu falar uma coisa. Eu tenho algumas coisas pra falar. A versão nova, a versão 2.0 do bilhete premiado é o e-mail. Que, inclusive, quem assistiu o seriado The Office... O golpe do príncipe nigeriano. Exatamente. O Michael Scott do The Office, ele caiu no golpe do príncipe nigeriano. E ele tentaram aplicar em mim. O mesmo golpe que o Michael Scott... Só, na época eu até fiquei privilegiado. Falei assim, caralho, eu vou cair no mesmo golpe que o Michael Scott caiu. Caralho. Deixa eu falar. É a versão 2.0 do bilhete premiado. Que um cara manda um e-mail pra você... dizendo que ele é um príncipe da Nigéria ou então da Etiópia e que ele precisa reassumir o trono, que aí ele vai pegar todo o valor dele de volta. E que aí é pra você depositar um dinheiro pra ele conseguir reassumir o trono. E aí você manda pra ele aí 2, 3 mil dólares, ele tira o que você tiver. E aí ele fala que ele vai reassumir o trono da Nigéria e ele vai mandar o dinheiro pra você. E aí é pau no seu rabo. Inclusive, o Michael Scott caiu nesse golpe. Ainda sobre o golpe do bilhete premiado, ele sempre coloca uma pessoa, um caipira, uma pessoa bem humildezinha, falando assim... Ô moço, eu não sei mexer com essas coisas, não. Eu ganhei aqui na loteria. Eu vendo isso aqui baratinho pro senhor. Dá 5 mil aí pra mim. Bem baratinho. Falar isso mesmo. E aí eles... inclusive... Uma vez um policial falou assim, disse que deu um BO desse aí, disse que o policial, eu ouvi o policial falando assim, ah lá, também foi querer ser esperto, ah lá, quis ser esperto, se fudeu, ó. Porque assim, o cara vê um caipirinha com o bilhete e fala assim, eu vou dar um migué nesse caipira aí, vou dar 5 mil pra ele, vou pegar esse prêmio de 500 mil pra mim. Quer dizer, então é tudo baseado naquilo que o Tio Will falou. O negócio é muito bom, você tem que desconfiar. Se é bom demais pra ser verdade, é porque é. Ô Tio Will, você já chegou a ver o bilhete premiado ou variações? Eu tenho duas coisas pra falar sobre isso. A primeira é que se tu cai num negócio desse, não é golpe, é seleção natural. A seleção natural age de muitas formas, essa é uma delas. Muito a justo. Outra é que meio que tentaram jogar esse migué comigo, mas não era um príncipe nigeriano, era um príncipe chinês. O cara queria que o cara príncipe queria dar, chinês. É, o cara queria me dar 99 milhões de dinheiro chinês, eu não sei qual dinheiro de lá. Eu joguei um migué no cara, tá ligado? Não, pode deixar, tipo, obviamente tava falando inglês, né? Não, pode deixar, eu faço a transferência, assim. Aí eu peguei um boleto do meu pai, né? Escaneei pra jogar no computador e eu editei cada texto lá com os nomes dele, o nome do chinês, o número da conta, pra aparecer o banco, tá ligado? Mandei, ó, tá feito, tio, pode coisar aí. Ah, beleza, valeu, é nóis. Aí passou uma semana, o cara mandou e-mail, seu mentiroso do caralho, não sei o quê. Tá querendo enganar quem, pai? Aqui é 30 anos de prazo nas costas. Pra ser autêntico, o cara te mandou e-mail em chinês, né? Ah, ele mandou chinês, completamente quebrado. Mas deu pra entender uma coisa ou outra. Mas o cara era chinês. Inclusive, ele mandou até foto de documento pra mim. Só que a foto do documento dele, mano, assim, acho que não é novidade pra ninguém, nos quatro cantos do mundo, que um documento, a foto é de frente, né? Uhum. Sim. Mas a foto que o cara mandou, mano, ele tava, tipo, curtindo num bar, tá ligado? O cara tava documento que servia. É chinês, né, porra? Pirataria de documento é dessas. O príncipe chinês tava pobrão aí, precisando ser assumisse o trono. E você, Felipe, você tem alguma história de bilhete premiado? Cara, eu tive um conhecido que foi abordado, mas foi em dupla. Tinha dois passos, né? Chegou um caipira nele. E como ele falou essas coisas, é incrível como os caras seguem o roteiro, né? Nem pra ter um pouquinho de criatividade. Os caras falam sempre exatamente a mesma coisa. E nisso, ele falou, não sei o que, melhor não, aí, beleza, aí ele foi lá jogar alguma coisa. Só que aí chegou um cara aqui, logo 2 segundos depois do caipira ter ido embora, e começou a falar assim, não sei o que, porque esse cara se aproximou de mim também, vamos fazer o seguinte, a gente dá o golpe nele e divide o lucro. Ou seja, os cara vai evoluindo o golpe, né? Então não era só agora o caipira, era uma dupla. Entendi. O que você ia falar, tio? Não, é que eu lembrei de um agora. Essa é o mesmo golpe, só que numa versão fast food, tá ligado? O que acontece? Esses caras, eles se aproximam de alguém que tá carregando alguma coisa de valor na rua. Por exemplo, sei lá, você tá saindo da loja 100 com um ventilador numa sacola. Aí o cara pega, aproxima, olha, eu achei isso aqui é seu, esse bilhete. A pessoa, nossa, é, mas eu não posso levar agora, será que... Aí a pessoa na inocência começa a comprar conversa, aí o golpista pega e fala, eu tô vendo você com a mão cheia, deixa isso aqui comigo, você vai ali trocar, aí quando você voltar a gente divide. Aí a pessoa que compra o golpe pega. Outro caso de seleção natural, né? A pessoa vai sair pensando, eu vou lá trocar o dinheiro, foda-se ele, pode ficar com o ventilador, eu vou pegar tudo pra mim, né? A pessoa chega lá, é falso, o golpista pega e leva o ventilador embora, por exemplo, né? tio Will, caralho, você me lembrou de outra. Caralho, é uma outra variação do bilhete premiado, gente. Pô, tio Will, você me lembrou dessa. Esse aqui é importante, presta bastante atenção vocês aí e ouvintes. Uma pessoa aparece na praça da cidade. Isso aqui acontece muito, viu? Ele aparece com uma bolsa na praça da cidade e chama a pessoa de canto. Fala assim, vem cá. Que nem se fosse, tio Will, vem cá. Aí a pessoa vem, aí ele fala assim, o negócio é o seguinte, eu achei essa bolsa aqui, e ela tá com dinheiro. E ele até abre a frente, ele abre assim, tem até umas notas de 5 e de 10 ali por cima. Fala assim, achei essa nota aqui, essa bolsa que tá com dinheiro. Vamos repartir esse dinheiro, eu preciso de ajuda pra levar essa grana. Aí ele fala assim pra você, eu preciso ir lá buscar o meu carro pra gente levar esse dinheiro pra fazer o depósito no banco. Você fica cuidando aqui do dinheiro pra mim? Aí a pessoa fala assim, eu fico, né, e tal. Então, mas deixa alguma coisa de garantia pra mim, só pra ter certeza que você não vai levar o dinheiro. Aí o cara entrega celular, ou relógio, as coisas, e o cara vaza fora. Só que na bolsa, só a parte de cima tem nota, o resto é jornal amassado. E a pessoa fica lá sentada na praça. Não saiu tão prejuízo assim, né? Isso quando a nota não é falsa. Também pode. Mas eu levar uma parada. Eu sei que eu nunca vou cair nesse igual, primeiro porque eu não sou tão idiota, né? E segundo, já viu aquele filme onde os fracos não têm vez? Sim. Assistiram esse filme? O cara acha uma mala de dinheiro e a mala de dinheiro tem um rastreador? Sim. E o vagabundo lá fica procurando. Eu tenho uma paranoia com isso, cara. Que eu vou achar, se eu achar uma mala de dinheiro, essa porra vai estar com rastreador. Eu tenho uma paranoia disso, então eu particularmente não ia aceitar. Entendi. Faz sentido. Ficou faltando alguma coisa? A gente pode ir? Pode ir. O próximo eu já caí. Gente, eu acho que não vai dar tempo de ler todos, não. Eu acho que não vai dar tempo, mas aí se precisar a gente divide em duas partes. Esse aqui eu já caí. Esse aqui é muito importante. Me parece que o Felipe também já caiu nisso aqui, não sei. Golpe do falso emprego. Folhetos distribuídos na rua e até mesmo anúncios inclassificados informam sobre oportunidade de trabalho, que pode ser feita em casa por salários de até R$5.000. A pessoa orientada a... A pessoa orientada a mandar um cheque para custear despesas postais, matéria-prima e apostila. Depois que o cheque é compensado, a vítima não consegue mais entrar em contato com os falsários. Há também casos de estelionatários que descobrem o endereço da vítima e com ela entram em contato, dizem que foi indicada para uma vaga de emprego com um bom salário. Para aceitar, a pessoa tem que depositar uma quantia referente à compra dos uniformes. Dica: procure saber sobre a pessoa e a empresa que está oferecendo a oportunidade. Uma simples consulta na internet pode evitar o problema. Gente, eu tenho muita história disso aqui, vamos lá. Primeira coisa, antes de tudo. O que o tio Will falou no começo é pirâmide. Gente, o que tem de piramideiro oferecendo vaga de emprego não tá escrito no gibi. Você chega lá achando que é emprego, não é emprego nada. É marketing multinível e ele quer que você dê negócio. R$200, R$300 pra você começar a revender. É aquele negócio, se o cara falar pra você, não é esquema de pirâmide, marketing multinível, é um esquema de pirâmide. É isso aí. Mas não é só isso, ele chega lá... cara, por isso que nego não tem dó mesmo, cara, é impressionante. Como é que você chega numa pessoa que tá precisando de um emprego, aí chega lá e fala assim, não, você dá aí R$400, R$500 pra você começar a trabalhar. E aí enfia uma trolha no cu do cara, porque a pessoa vai ter que começar a vender aquelas bosta e passar a pirâmide pra frente. O que tem de pirâmide, gente? O que eu tô falando pra vocês, eu ia em classificado de jornal, um por um, o que tem de pessoa oferecendo emprego, e você chega lá e não existe emprego nenhum, é pirâmide, isso aí tem muito, gente. Muito, muito, muito. Isso é muito comum. E inclusive, emprego que... Pode falar. Pode falar, tio. Eu conheço um, esse negócio aqui de... salário de casa, né? Eu não lembro o nome agora, mas o cara me prometeu, tipo, R$1.200 por mês pra ficar mandando envelopes. Ficar embalando envelopes. Ah, vai se fuder, Pedro. Mas o que que era o esquema? Explica aí. Não, era isso o esquema, tá ligado? Ele me dá... Eu tinha que passar o meu endereço pro cara. Super seguro, né? Passar o endereço pro cara que você não conhece. E aí esse cara entregava na minha casa um pacote, um monte de pacote que, com envelopes e cartas que eu tinha que colocar as cartas no envelope e escrever o endereço e pegar e mandar. Tá ligado? Porra. Ah, eles falavam que era mala direta isso aí, ô tio Will. Mala direta, isso. Mala direta, exatamente. Era golpe isso aí, ô tio Will. Eles falavam que era emprego, não, era ninguém. Eu sou idiota. Porque eu sou preguiçoso também. cara, golpe. O negócio desses esquemas de pirâmide também é a má fé de quem se fode muitas vezes. Porque se fosse só, eu me fudi e fica nisso... Tudo bem, aí muitos desses esquemas seriam bem teriam vidas bem curtas. Mas o negócio aí se prolongam por tanto tempo e ficam tão famosos, porque justamente as pessoas que se fuderam, elas falam, caralho, me fudi, mas eu vou tentar recuperar passando o outro pra trás. E aí eles falam, não, porque eu tenho um... Chega em outro e fala, não, porque eu tenho um estoque aqui disso tudo, não sei o que, eu arranjei um emprego. Mas, se você comprar por tanto baratinho, ele mostra os preços originais, né, de quanto ele comprou, e fala, eu vou te vender com 50%, 60% de desconto, e eu ainda te apresento pro cara. pro gerente lá, o cara fodão lá. E aí vai passando pra frente, e esse cara que se fode, vai pra outro cara que se fode. Não vai. Pois é, minha mãe, o que ela fez? Quando ela viu que realmente era furada, ela começou a usar os produtos e saiu, e nunca mais usou, entendeu? Mas a maioria da galera, ela quer, pelo menos, não sair tanto no prejuízo e acaba passando tudo pra frente. E assim vai se prolongando eternamente até. Gente, com questão de ainda de falso emprego, tem mais história. Diz que teve uma época que estavam... Isso aí... Eu vi fantástico isso, inclusive. O que que você viu? Um estouro de um... Não, eu lembro vagamente, porque tem mais de 20 anos isso, mas eu lembro de uma reportagem de um estouro de um esquema lá de São Paulo, na capital, que os caras estavam prometendo essa parada de falso emprego. A pessoa chegava, inclusive, isso é bem comum, você tem que pagar pra você ganhar um emprego. É, exatamente, você faz um depósito. Era esse o esquema. Um pré-depósito de R$2.000. Pra garantir a vaga. E se você ganhasse um emprego, você tinha que pagar tipo 10% do seu salário pro empregado. Caralho. Outros 500. Outra que é importante a gente falar. Ô, gente, o maníaco do parque, que Nossa. Matou várias mulheres, era falso emprego. Ele falava que ia tornar a mulher modelo, que ia bater uma foto, levava no parque e assassinava e estuprava. Aquele cara virou crente, foi pra cadeia, virou crente, ganha admiradora, casou com uma mulher. É uma coisa sensacional. Não, mas isso, é só pra você ver como é que o negócio de falso emprego é sério, porque... já pensou, cara, um negócio desse? Outra coisa, eu fui vítima do falso emprego, que não era bem falso emprego, mas... eu fui trabalhar numa empresa, chegou lá, era... era uma empresa cujo nome... um dos nomes da empresa tem micro no nome. Aí, cheguei lá nessa empresa. Essa empresa não vale nada. Não vale nada. O reclame aqui dela é lotado. Ela não vale nada. É uma empresa lixo. É lixo mesmo, porcaria. E aí, essa empresa que tem no Brasil todo, que tem, mas tem várias. A empresa que tem micro tem um monte aí no mundo. Então aí eu cheguei nessa empresa e era pra convidar pessoas pra virem fazer um curso. Aí chegava lá, cara, não posso falar, vou ter que censurar isso aí, para, ô cuzão. Desculpa. Aí eu acho que eu sei quem que é. Eu cheguei lá, é inacreditável, cara, é coisa de, assim, eu contando pra vocês é até difícil de acreditar. Tinham teclados... era um telefone, o lugar de trabalho eram telefones e tinham teclados sem computador nenhum, que era pra você fingir que tava no computador, porque você fica digitando e fazendo tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec. E aí faz um puta barulho. E aí você tinha que ligar pras pessoas, mas aí você tinha que ficar ligando pras pessoas e oferecendo curso e falando que deixa eu voltar de novo. Você tinha que ligar e falar assim. E eu caí nesse golpe também, tá? Você liga pra pessoa e fala assim, vou fazer com o Felipe. Alô, Felipe, o negócio é o seguinte, tem uma vaga de emprego pra você, Felipe. Você vai vir aqui amanhã, 8 horas, na rua tal. Eles não falavam que era escola, eles não falavam. Sabe, ô Felipe, tem uma vaga de emprego amanhã. Aí, vou mostrar como é que era o trabalho pra vocês. Presta bastante atenção, ouvintes, isso que eu tô falando... Todos os dias, alguém o caralho, dezenas de pessoas caem nesse golpe, que eu vou dizer todos os dias. Lá, eles fazem esse golpe todos os dias com dezenas de pessoas. Presta atenção, eu vou fazer como eu tinha que fazer lá no trabalho, presta atenção. Então eu tô com meu teclado falso aqui. Alô, Felipe. Felipe, você foi recomendado para uma vaga de emprego. Você pode vir na rua tal, hora tal, fazer a entrevista? Aí pegava o teclado falso e ficava tec, tec, tec, tec, tec. Então tô já andando aqui, Felipe. Tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec, tec. Aí digita lá, falso. Felipe, então amanhã você vai vir pro emprego. Aí tá. Aí o Felipe, amanhã, o Felipe fudido, desempregado, pegava... como que eles conseguem o número das pessoas? Como? Eles compram, por centavos, lotes de currículos ou lotes de nomes em sorteios. Você que vai no supermercado e preenche um cupom com o seu número e com o seu endereço pra disputar uma bicicleta, um carro, uma televisão, aqueles cupons o supermercado vende para empresas como essa. Vende, paga tipo um centavo por cupom. Aí eles pegam eles compram em lotes esses contatos e eles ligam. Aí beleza. Aí amanhã o Felipe vai vir, 8 horas, fudido. O Felipe na merda, fudido, raspando com o cucaúnha. Ele vai vir. Quando ele chegar, não vai ser uma empresa que ele vai ver na rua. Ele vai ver lá uma escola. Aí ele vai entrar na escola e vai falar assim, mas eu vim aqui pra uma entrevista de emprego. Aí eles já têm lá. Avisado lá. Não, mas é entrevista mesmo. O senhor pode subir lá, vai ter uma pessoa pra conversar com o senhor. Aí o Felipe sobe lá, chega lá, vai ter uma pessoa e vai dizer o seguinte pra você, Felipe. Isso que eu tô falando pra vocês, gente, é coisa mais. É muito sério. Isso aqui eu não sei. Eu não sei explicar pra vocês ainda como é que a Polícia Federal ainda não fechou isso. E quem sabe que eu não tô mentindo, quem, se alguém achar que eu sou mentiroso, que eu tô inventando história, pergunte pra menina que a gente já trouxe aqui, a Izzy Maynard. A Izzy conhece o golpe, ela sabe o nome de várias pessoas envolvidas nesse golpe aí. Eu não sei como é que essa casa ainda não caiu, não sei, se, não sei como é que eles fazem. Aí o Felipe, beleza. Aí o Felipe vai vir, o Felipe vai, sobe lá. Aí uma pessoa vai falar assim pra você, Felipe. Não, porque nós temos uma entrevista de emprego. Só que é o seguinte, Felipe, você não tá preparado. Como é que você vai preencher uma vaga de emprego, Felipe, sem preparo? Você tem que estar preparado. Então, Felipe, é o seguinte, a vaga de emprego tá aí. Só que você precisa do preparo, Felipe. Então você vai fazer um curso de tal, tal, tal coisa. Aí você tenta vender um petróleo e gás em você, um inglês, alguma coisa. Aí beleza, aí o Felipe, naquele desespero, o Felipe precisando do emprego, ele vai e fecha o curso, mesmo sem poder. Aí, depois que você forma, você vira e fala assim, mas pô, eu já formei, cadê o emprego? Aí fala assim, não, o emprego tá aí, ó, tá na... Agora, porque, veja bem, você chegou aqui, a gente falou pra você que tinha vaga. Agora, só que você precisava do preparo, agora você já tá com o curso, agora as vagas estão aí. Agora você procura o emprego aí. E aí, uma vez eu perguntei pra moça, eu fiquei 3 dias só, não aguentei, que é muita crueldade, não nasci pra fazer esse tipo de coisa com os outros. Não tô sacanagem, sei que. Mas aí eu perguntei pra moça, falei assim, moça, fala uma coisa pra você. Vocês arrumam emprego mesmo pro povo? Aí ela pegou e falou assim, ó, nós até arruma, só que é o seguinte, o cara faz o petróleo e gás, a gente arruma pra ele pra trabalhar no cinema. O outro faz administração, a gente arruma vaga de faxineiro pra ele. Assim, essas vagas que a gente consegue só. Quer dizer, muita sacanagem. Como é que um negócio desse ainda existe? Ô tio, você já viu alguma coisa parecida com isso? Você tem alguma história desse tipo de coisa? Disso aí eu não tenho, cara. Eu desconheci esse golpe até então. E você, Felipe? Pra mim é novidade. Cara, eu tenho muitos conhecidos e até já foi oferecido pra mim através de e-mails essa questão. É muito famoso em questão de estágio, né? Não só emprego, mas estágios também, que muitas vezes estudante não tem preparo absoluto nenhum, não tem curso, não tem especialização, não tem porra nenhuma, e tá todo mundo maluco para arranjar um estágio, estudante terceiro, quarto semestre, de um que paga um salário mínimo. Se o salário estiver pagando perto de um salário mínimo, tá todo mundo satisfeito, que vai lá uns 50 estudantes por vaga para procurar. E aí eu já vi isso de um conhecido meu que até caiu, que disse que foi essa questão de entrevista para estágio, e os caras falavam assim, agora a moda é todo mundo tem que saber Excel, né? Porque tem que ter Excel avançado, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sim. E muita gente não tem. Só que aí os caras falam assim, e até gente que tem, ele me contou isso, ele tinha Excel intermediário, assim, que é as classificações lá. E aí ele chegou lá e não sei o que, e a galera falou assim, olha, você tem o Excel intermediário, mas não é o tipo que a gente tá querendo, a gente quer uma parada específica, uma função obscura do Excel, que você precisa saber programar pro caralho, não sei o que. Ah, ele fala, não, é, a gente oferece tal curso, esse aqui, faz ele. E aí cai justamente nisso que você falou, o cara faz não sei o que, não arranja porra nenhuma, não tem estágio. Entendeu? Isso está sendo muito comum, pede um tempo federal com isso, se o cara deixar, porque fica os caras basicamente brincando contigo. Ah, e pô, você tem perdendo, que ser muito cruel, né, cara? Dinheiro. Tem que ser muito cara de pau. Sim, cara, principalmente com um estudante universitário, nesse caso estágio, porque o cara tá fudido, muita gente, esse conhecido meu, ele tava ralando, procurando emprego feito desesperado para poder pagar a faculdade, né? E nisso o cara ficou semana nessa brincadeira aí, fazendo curso de programação, e quando ele terminou esses negócios e viu, a galera falou pra ele, eram umas coisas realmente inúteis, que nunca vai usar na vida, entendeu? Nenhum emprego exigiria aquilo. É coisa arcaica? Era fórmula de Bhaskara. Era coisa velha? O que que era? Era coisa assim, funções que não são utilizadas ou que já tem softwares que realizam essas funções, porque tem muita coisa no Excel que dá para fazer, só que você tem que programar, né? E aí, muitas dessas coisas já tem softwares que fazem automaticamente, só que eles falam, não, porque tem essa função do Excel aqui, você tem que aprender, e demora pra uma desgraça pra tu aprender, cara. Mas ô Felipe, não foi você uma vez que foram oferecer vaga de emprego pra você e não era coisa séria? Parece que você me contou uma história assim. Não era coisa de verdade. oferecer vaga de emprego pra mim? Não, eu não me recordo. Eu tudo que eu recebo em questão de emprego e tudo é essas migué por e-mail que eu já vejo que aí é besteira. Que eu já confirmo, eu vejo se é sério. Uma coisa muito importante de você não cair nesses golpes é você verificar se é sério mesmo, porque muita gente tem preguiça ou simplesmente é por inocência e ignorância acredita em tudo que lê. É aquilo que eu falei. Se é bom demais pra ser verdade, é porque é. É verdade. Ô, tio Wilbur, você então, já aconteceu cair em falso emprego? Não, graças a Deus eu nunca fui tão besta assim, não. Sem ofensa. Entendi. Não, brincadeira, falando sério. Não, eu nunca caí, tá ligado? Eu achei uma puta de uma sacanagem. Eu acho que se o cara não jogasse migué nesse de mim, cara, porra, eu ia perder o controle, cara. Eu ia acabar matando alguém, porque, assim, o desemprego é uma coisa que deixa até o mais bondoso dos homens desesperado, cara. Ah, sim, tá entendendo? sem dúvida. É aquele negócio, né, como diz o ditado, pra um homem bom enlouquecer, basta um dia ruim. É verdade. Bom, o próximo aqui, gente. Esse aqui é interessante, esse aqui eu tenho algumas histórias. É golpe da troca do cartão. O espertalhão fica próximo ao caixa eletrônico para escolher as vítimas que se atrapalham a usar a máquina. Ele se oferece para ajudar, pede que a pessoa digite a senha e memorize os números. Quando devolve o cartão, troca por outro, ficando com a faca e o queijo na mão para roubar todo o dinheiro da conta da vítima. Não aceite a ajuda de estranhos para operar caixas eletrônicos. Diz que teve uma época que ele estava pegando e... Inclusive tem gente que recomenda isso até hoje, viu? É, diz que eles pegam o seu cartão. Inclusive isso aí recentemente teve um golpe, teve uma... Aquele, como é que chama aquele deputado que vai atrás de golpe contra o consumidor? Tem um nome? Não é Kassab, é outro nome. Puta, Kassab ele tem lá a Patrulha do Consumidor, é famoso pra caralho. Celso Russomano, obrigado. O Russomano pegou um caso desse recente, que foi o seguinte, viu, tio Will e Felipe, diz que eles pegam, ele tava recomendando que não deixe pegar, tipo assim, ó, por exemplo, vou dar um exemplo pra você, você vai lá comprar uma pizza, aí fala assim pra você, põe o cartão aqui, aí digita sua senha, aí ele diz que eles pegam e falam assim, aqui o sinal tá ruim, eu vou lá atrás, aí diz que some da sua vista, diz que esse tempo eles conseguem trocar a senha, e diz que aí eles conseguem aplicar golpe. E aí ele tava recomendando que não deixe o cartão sair da sua frente. Você tem que ficar olhando pro cartão o tempo todo. Você tem alguma história disso aí, tio? Ó, já jogaram um migué desse aí em mim, mas eu sou meio louco das ideias. Falei, irmão, você não vai atrás com o meu cartão. É o que você vai fazer. O banco era perto. Você vai sair desse caixa, tu vai comigo até o banco, nós vamos sacar dinheiro lá agora. Eu arrastei o cara pro banco. Eu rastei. É mesmo, cara? Não. Sério? Rastei o cara pro banco, rastei. Eu tava na padaria, inclusive. Rastei o boizinho do serviço, falou, chefe, não passou, ele vai comigo no banco pra sacar o dinheiro. Quanto que deu? 16 no quebrado? Beleza, vou sacar 20, trago o troco pro você. Pode ser? Beleza. Rastei o cara, não deixei ele tirar meu cartão. Mas como é que foi a história? O que ele queria fazer? Não, assim, eu fui pagar, é isso aí que você falou, tá ligado? Eu fui pagar, o cara tava digitando negócios errados ali, eu suponho. Até onde eu sei. Ah, não tá passando, tá ruim de sinal. Vou fazer ali no fundo que o sinal é melhor. Ele falei, vai não. Aí foi nisso aí que eu falei, deixa eu falar com o seu chefe. Falei com o chefe, ó, tá ruim o cartão aqui. Eu não ando com dinheiro físico, eu só ando com cartão. Eu vou ali no banco, me empresta o seu funcionário, mas vamos ali no banco, eu vou sacar o dinheiro, aí eu trago pro seu dinheiro aqui. Pode ser, tá difícil. Aí o chefe pegou e concordou. Eu não sei se o chefe tava maquinado, mas o moleque que me atendeu com certeza tava. Entendi. E aí ele foi com você até o banco? Foi comigo até o banco, na maior cara de cu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. E você, o Felipe, você chegou a ver casos disso aí? Casos desse da golpe da troca de cartão comigo nunca ocorreu. Eu nem vi, na verdade, nunca ninguém tentando realizar ele, porque eu só chego lá de na velocidade da luz que tem que fazer e vou embora, né? Eu fico bem atento ao que se alguém tá por perto, e nunca ninguém nem chegou a me oferecer ajuda. Esse golpe é especialmente cruel, porque 99% dos casos são com pessoas da terceira idade, né? Ah, sem dúvida. E antigamente, né? Hoje em dia, os idosos estão mais atentos, então eu ouço pouco falar. Mas, cara, antes, lá, pô, antes de 2010, tudo, meus avós, cara, ixi, Eles nunca foram de cair, mas sempre eram abordados, cara. Os caras não podiam chegar num caixa eletrônico que tinha alguém, um bom samaritano do capeta, que dizia que não, senhora, porque... Principalmente aqueles que têm visão ruim. Tipo, a minha avó, ela tem muito ruim, então pra ela ver os negocinhos na telinha, antes aqueles caixas eletrônicos que era uma merda do Banco do Brasil, aí nossa, ela chegava lá, via, não conseguia enxergar... E muitas vezes não tem funcionário, né? Muitas vezes não tem um funcionário lá, só tem um segurança, mas os funcionários estão tudo lá para dentro do banco, então não tem ninguém para ajudar, entendeu? Entendi. E aí, de repente, chega um cara e só foi... E sempre, cara, toda semana tinha um caso desse. Chegava e só falava, não, deixa eu ajudar, deixa eu ler para você, não sei o quê. Aí o cara lia absolutamente tudo e ficava lá só na surdina olhando. Entendeu? Eu creio eu que das vezes que o cartão dos meus avós ou de conhecidos da terceira idade que foram clonados, que eu tenho ciência, uma boa parte deles foi devido a esse golpe. Como é que eles fazem pra clonar o cartão? Você sabe? Olha, eu não tenho mais ou menos umas informações disso aí, que inclusive é o próximo tópico. Já vamos pro próximo tópico, eu já posso explicar já. Então, pera aí, já vamos pro próximo, você já explica. Golpe do cartão, como que é? Golpe da retenção dos dados do cartão. Os golpistas em associação com comerciantes ditos honestos recebem os seus dados para fazer a clonagem do cartão de crédito. Nesse caso, infelizmente, você não conseguirá evitar o golpe. Dica, quando a operadora debitar ou enviar a fatura para você, prove que você não comprou no estabelecimento descrito na fatura. Por dados do ponto digital do seu trabalho... ou assinatura, imagens, testemunhas, etc. Ingressam à justiça pedindo danos morais. Deixa eu falar algumas coisas rapidinho aqui, o Tio Will já vai falar. Isso que eu vou falar é muito importante, é golpe de rua, e isso aí pessoas caem direto, principalmente se a pessoa estiver bêbada. Atenção, ouvintes, atenção, o que eu vou falar é muito, muito importante. Eu vou tentar explicar como é que funciona o golpe, eu já vi a pessoa aplicando esse golpe. Atenção, presta atenção aí porque é muito importante, vamos lá. Eu sou o comerciante, o Tio Will vai vir comprar comigo. Eu pego, tio, por exemplo, você vai comprar... Você, Tio Will, vai comprar uma coisa que custa R$6. O que eu faço, tio? Eu vejo que você tá meio mamado. Eu finjo que eu digitei o valor e eu dou a maquininha pra você. Digita a senha, Tio Will. Só que nossa, o Tio Will vai e digita a senha aonde vai estar o que eu deveria digitar o... valor. Nossa. Aí a senha do Tio Will vai aparecer prontinha pra mim. Eu pego aqui, ó, anota a senha do Tio Will, porque ela vai aparecer clara pra mim. Vocês entenderam? Aonde eu tinha que digitar o valor, eu dou a máquina pro Tio Will e falo, Tio Will, digita a senha. Aí o Tio Will digitou a senha no valor, eu pego a senha do Tio Will. Com essa senha eu consigo fazer o que eu quiser, eu consigo fazer um monte de coisa. Exatamente, não só a senha, mas os dados do cartão também ficam gravados na máquina. Aí fica beleza, pra pedir na internet as coisas. Mas cartão de chip, né? Ah, sim. Tio Will, como é que é essa história do cartão clonado? O que você sabe? O que eu sei é... Mais informação que eu peguei no jornal, mais uma parada que eu meio que testemunhei, porque eu vi a polícia tirando o equipamento. Como é que os caras fazem? Isso aconteceu no Banco do Brasil aqui da minha cidade. O que os caras fazem? Eles vão no caixa eletrônico, eles tiram uma foto da imagem do caixa, certo? Aí o que eles pegam? Eles vão em algum lugar, eles fazem uma versão de fibra de vidro, que é o formato exato da aparência externa da parte plástica do caixa eletrônico. Tá entendendo até aí? Sim. Então, aí o que eles pegam? Eles pegam um notebook, instalam um software exatamente semelhante ao do programa, do caso Banco do Brasil, e eles colam, eles montam o notebook, desmontam ele, e colam a tela no espaço onde ficaria a tela, né, e colam o leitor no espaço onde entraria o leitor original da máquina. Geralmente os caras fazem isso de madrugada, obviamente. Aí o que faz? Os caras vão lá, na máquina, que, por exemplo, a máquina B, né, vai na máquina B, coloca aquela capa feita de fibra de vidro com o notebook desmontado, tá tudo ali, placa, cartão de memória, a tela, tudo pro usuário ver. Aí beleza, colocou bonitinho, show de bola. No dia seguinte, chega um usuário completamente não suspeito disso, enfia o cartão no leitor instalado pelos vagabundos, esse cartão lê o chip e lê a fita magnética, e no que ele lê, ele copia pro cartão de memória ou o HD do notebook que tá instalado nesse equipamento, que tá colado em cima da caixa registradora real. Sim, sim, sim. Não, da caixa eletrônica real. Aí, beleza, os caras vão lá, depois de uma, duas semanas, os caras vão lá, de novo, novamente de madrugada, retiram o equipamento e eles pegam o HD cheio de senha e de número de conta, de extrato, tudo dos caras que enfiaram o cartão naquele coisa falso. Olha só, cara, que engenhoca, cara. Sim, é realmente assim, complexo. Um jeito que eu posso falar pra vocês evitar, inclusive o próximo tópico tem um pouco disso também, mas eu vou falar depois. Um jeito que eu posso falar pra vocês evitar, quando vocês forem enfiar o cartão, vocês seguram sempre o cartão até aparecer a configuração, até aparecer a solicitação de retirar o cartão. Eu sempre faço isso. Você segura o cartão. Porque no próximo tópico tem um pouco disso, mas eu vou chegar lá. Assim, quando vocês for também entrar no banco, dá uma olhada nas arestas ao redor da parte plástica do caixa eletrônico. Dá uma sacudida, vê se tá meio frouxo. Ah, e outra coisa também, fica atento se tem alguma câmera em cima do teclado. Porque os caras colocam câmera ali pra poder filmar você apertando a senha. Olha só, cara. Sim, rapaz. Sim. Inclusive eu já vi até um caso aqui na minha cidade também, que os caras tinham acabado de colocar, mas a cola não secou. Aí no que a mulher tava digitando, o bagulho caiu em cima dela. Exatamente. Caiu com câmera, tudo. Chamou a polícia na hora, tá ligado? Já cancelaram o bagulho. Mas isso aí aconteceu no Brasil. Aí, quando vocês forem enfiar também o cartão, dá uma sacudida no espacinho onde você enfia o cartão, pra ver se aquilo ali não tá meio mole. Porque quando os caras colocam, aquilo ali fica meio mole. Dá uma sacudida. E principalmente as arestas, dá uma puxada. Principalmente dá uma puxada na parte plástica. Fala, pode Paulo! Falar. Não, pode falar, pô. Pode terminar, eu te interrompi. Você tá falando? Você ia falar? Uso digital? Você ia falar alguma coisa assim? Não, ia falar de... Eu ia falar de principalmente você utilizar o seu cartão em estabelecimentos confiáveis. Porque, por exemplo, eu sou o contrário. Eu só gosto de utilizar dinheiro físico. Eu não uso meu cartão para absolutamente porra nenhuma. Eu gosto de sempre deixar dinheiro físico pronto, porque aí não tem erro. Mas diz que tem maquininha que chupinha dado também. Você conhece disso aí, ou tio Will? Chupinha dado, isso eu não conheço não, tio. Como assim? Já vai vir esse aqui, eu deixo pra falar mais pra frente. Sim, o Felipe, o que você vai falar? Falar o quê? Ah, não, você já falou o que você queria falar? Você interrompeu, tio, eu bagunçou tudo. É só um caso interessante dessa questão de clonagem. A melhor forma de você se precaver contra esses golpes, e também caso você seja alvo deles, imediatamente estar pronto para reagir, é você verificar o extrato do seu cartão com todo mês, pelo menos. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, foi dessa forma que um conhecido meu conseguiu. Porque muitas vezes quem clona cartão não vai começar a comprar um monte de merda cara com seu cartão, porque isso já dá um aviso para a empresa do cartão de que ele foi clonado. E aí a própria empresa já manda um aviso. Então o que eles muitas vezes fazem? Fizeram, clonaram o cartão de um conhecido meu, e eles começaram comprando uma Coca-Cola numa loja de conveniência. E aí o meu conhecido viu isso, apareceu, que eles comprou numa loja de conveniência e falou, ué, mas eu não lembro ter comprado Coca-Cola loja de conveniência. Mas ele ignorou, porque o pessoal, sei lá, e deixou quieto. E aí, de repente, lá passado uma semana, aparece uma compra de 5 mil reais. Sim. E é justamente essa questão da pesquisa, porque o limite do cartão dele era muito alto, então, então essa compra não imediatamente não sinalizou para eles, entendeu? Aí só depois que ele foi... Pra terminar. Aí só depois que ele foi ver o extrato dele, e aí a empresa, depois de um tempo que eles começaram a gastar mais coisa ainda, foram mandaram mensagem para ele, aí que ele conseguiu normalizar a situação. Então, ver os seus estados com regularidade é uma boa ideia para você se manter precavido. Uma outra coisa também, só acrescentar aqui, que eu tenho conta do Santander, né? Aí, todas as compras que eu faço, compra ou saque, eu recebo uma notificação. Um SMS. De um aplicativo. É, um aplicativo. Eu tenho essa porra aí da Caixa. As compras, tá ligado? Exatamente. É um bom método de segurança. Tipo, assim, para. Sim, sim, eu também tenho. Opa, pera aí, eu não fiz isso. Tá entendendo? Você já fica informado, assim, em tempo real das compras. É verdade, cara. Isso aí é foi uma puta ideia que eles tiveram, ô Tio Will. É. Uma baita ideia, cara. Pô, isso aí é uma benção mesmo, cara. Você tá certo. Bom, gente, o próximo aqui, diz que eu já... isso aqui diz que tem uma época que tava tendo muito mesmo. Hoje em dia eu não sei se ainda tem. É o golpe do cartão engolido. O golpista introduz uma armadilha na máquina de atendimento para impedir a saída do cartão do caixa. Depois de observar a senha da vítima, esperar a saída dela da agência, recupera o cartão, saca o dinheiro e foge. Dica, sempre que a máquina não devolver, o cartão cancele na hora por telefone. Você chegou a ver isso aqui já, Tio Will? Então, é nisso que eu falei aquela hora. Quando vocês enfiar o cartão, você sempre segura eles. Porque essas porcarias tem um chupador de cartão, que é um monte de rodinha, tá ligado? Fica girando em direção contrária, pra chupar o cartão pra dentro. E é por isso que eu sempre seguro. Quando eu vou fazer as paradas até confirmar. Mas resolve a ordem de retirada do cartão. Segurar resolve alguma coisa? Se você tiver força na mão, resolve. Mas isso aí, você fez eu lembrar de uma situação complicada. Eu nunca vi acontecendo. Assim, eu sei a solução no caixa eletrônico. Eu nunca vi acontecendo, mas eu já vi acontecendo. Lembra das épocas dos orelhão, que os cartões telefônicos tinham umas imagens maravilhosas, todo mundo colecionava? Sim, sim. Eu via muito isso em orelhão, porque os caras enfiavam o cartão lá, o cartão sumia. Aí chegava, eu vi o cara da telefônica retirar aquele monte de cartão e botar no bolso. Eu acho que o cara colecionava. E aqueles cartão lá, viado do céu, eu conheço um cara, ele vendeu um daqueles cartão lá, um set, que tinha uns que montavam, tipo, era 8 cartões, formava uma figura inteira, né? Ele vendeu um set daquele lá por R$800, cara. É, vale dinheiro mesmo. Porra. Valia um dinheiro da porra. E é por isso que depois de um tempo, eles removeram aquelas imagens. Porque os caras estavam fazendo mais dinheiro vendendo cartão do que comprando. Caralho. Você já essa questão aí, toda... Felipe? Sim, essa questão do cartão engolido, eu nunca fiquei sabendo de causa, mas eu vejo que hoje em dia está bem mais difícil você aplicar esse golpe, justamente por causa da modernização das máquinas, não só as dos bancos. Praticar isso em banco geralmente é muito difícil, porque tem um segurança, tem os funcionários lá, geralmente sempre tem nas agências bancárias um segurança. Então, se a máquina puxa o seu cartão, você é só chamar ele e você resolve. Muitas vezes, você se manter precavido também para a pessoa olhando. Se puxar o seu cartão, você nem diz sua senha, você só já chama o cara imediatamente. Não, mas isso foi 8 horas da noite, malandro? Não, é por isso que eu tô falando. Geralmente, as agências bancárias têm um segurança a todo momento, pelo menos não aqui tem. É assim. Aqui tem o quê? 8 horas da noite tem segurança aí? Pô. Não tem. Depois das 6, os caras dão migué. Fechou os funcionários, os caras dão migué. No máximo fica um lá dentro, bem escondido, dormindo num canto. Eu nunca vi. Juro pra vocês, nunca bem vi. Bem raro. Interessante. Então deve ser por diferentes agências. Brasília, que Brasília o povo tem dinheiro, deve ser por isso. É claro, os políticos vão lá sacar o dinheiro, né? Tem que ter a segurança pra salvar os caras. Almoço pro doutor. É claro. Aí nisso eu acho que deve ser bem comum naqueles caixas eletrônicos fora de agência. Aqueles em supermercado ou no meio da rua. Esses deve ser bem mais fácil, porque não tem ninguém vigiando. Nossa, é muito mais fácil você botar um chupador ali. Pra um caralho, esses caixas de mercado, com esses bancos 24 horas, né? Por quê? Evita, bicho. Esses são os que mais dá problema. São os que mais dá problema. Inclusive, é muito fácil você adulterá-los, entendeu? Era muito fácil, né? E hoje em dia, justamente o que eu falei, as máquinas estão mais modernas, fica muito mais difícil. São os mais rentáveis, porque você. Que nem o do tópico anterior que a gente tava falando. O cara coloca um daqueles coisa lá de coisa falso. Puta que me pariu, bicho! Ele pega ali, assim, se ele colocasse no Banco do Brasil, ele só ia pegar dados do Banco do Brasil. Mas você coloca num desses caixas 24 horas, o cara pega Banco do Brasil, o cara pega Santander, o cara pega Itaú, o cara pega Unibanco e os caras do Brasil inteiro. É, então. Entendeu? E aí, eu nunca vi esse negócio da rodinha, porque tem umas máquinas modernas que você simplesmente enfia o negócio, não tem nem como puxar o negócio, porque não tem fundo, entendeu? Simplesmente fica ali. não tem mais pra onde ele ir pra trás. Mas como entendeu? É que essas rodinhas, tipo, é tipo uma esteira? Como é que é? É, tipo uma esteira, tipo uma esteira. É uma esteira motorizada que ela fica rodando contra a sua direção, tipo, puxando o seu cartão. É uma esteira, são duas rodinhas, são dois sete rodinhas. Mas já aconteceu de você enfiar um cartão rodinhas... na máquina e você sentiu não. que... Não? Não, isso aí é uma paranoia minha, porque eu vi no jornal isso aí, esse golpe acontecendo ao vivo. Eu vi no jornal isso aí. Mas você então nunca foi vítima dele. Criar essa ideia. Não, não, ainda não. E seu cartão ficar preso lá na máquina, já aconteceu, tio? Já aconteceu. Mas eu como puxei é um fé da puta. O cartão. Ah, o cartão ficou preso, tá ligado? Eu não queria aparecer a liberação do. Mas acho que foi problema na máquina, porque eu não tive problema com a conta depois. Ah, o cartão ficou preso. O que, que eu fiz? Eu meti a força no dedo lá, puxei. Quebrou o cartão em dois pedaços. É isso que eu ia falar, saiu. Porque você quebra o cartão porque ele tem uma trava ali que não consegue tirar, não é? É. Sim, sim, é uns dentinhos. É uns dentinhos que prende na frente. Quando você enfia tudo, você vê aquele tec, né? Um mas assim. Você quebrou esse... o cartão? Não, eu puxei. Não, no que eu puxei, o cartão passou por esses dentes, tá ligado? Aí começou a quebrar. Meu quebrou Deus. O cartão. Na verdade, descascou a fita magnética, tá ligado? E o chip foi pro saco. Ah, isso mesmo. Arranhou o chip inteiro. Mas foda-se, o cartão ficou na minha mão. Ô, gente, não vai dar pra gente fazer tudo. Ficou faltando... A gente parou aqui no 11º. A gente vai ter que continuar semana que vem. Ô, tio Will, diz que você fez uma compra aí agora. Diz que você investiu no seu programa. E agora você comprou uma câmera chique agora pra fazer gravação. Que história que é essa aí, tio? Chique eu não tenho certeza, tá ligado? O que aconteceu é o seguinte. O meu celular, eu tava com um Galaxy Grand Prime 2 há mais de 4 anos. Ele deu uma porra de um problema... Eu não sei que caralho aconteceu, parece que foi a placa. Tipo assim, eu tô lá, mexendo minhas coisas. Do nada o celular trava e, tipo, destrava 1% de bateria. Pau no meu cu, né? Se eu precisar. Nossa, mano. Aí eu fui na loja. O cara queria 250 conto pra consertar. Aí aquela mentalidade de pobre, tá ligado? Ah, 250 conto pra consertar, mas faz comprar um novo. Aí eu fui lá na loja senha lá, comprei um novo, né? Nem sei se é bom, nem testei a câmera dele ainda, mas vamos ver o que tem pra janta. Eu comprei um... Samsung A10. Ô, mas você tá cheio de dinheiro, hein, tio? Rapaz, é Playboy, né? Não, é Playboy. Não, bicho, eu comprei com o dinheiro que eu não tenho. É no crediário da loja 100. Comprei com o dinheiro que eu não tenho. Mas comprei por necessidade, tá ligado? Porque, porra, tem meu canal, como é que eu vou gravar o bagulho sem celular? E hoje também eu aproveitei, eu fiz mais um investimento e eu comprei um tripé, né? Daqueles profissional. Não, o meu tripé, o que era o meu tripé? Era um pau de selfie. Preso num tripézinho de câmera, daqueles bem antigos, tá ligado? Sei. Só que preso com esparadrapo. Eu não conseguia mais manter de pé o bagulho. Eu tava perdendo. Toda vez que eu ia gravar, eu perdi uma meia hora da minha vida manter o bagulho equilibrado. Mas e quando que você vai fazer a estreia do celular? Eu vou fazer amanhã. Amanhã mesmo, eu já vou gravar já. Amanhã. Eu tenho um vídeo pra comemorar os 1000 inscritos ainda. Que é respondendo os comentários, ela, tipo, bem blogueirinha, sabe? Aí menina, mas ficou legal. Inclusive, até fiz uma menção honrosa ao Bom da Boca aí. Ô, fico feliz, vou lá conferir. Ô, Felipe, o Apenas Um Cara Cast tá continuando naquela frequência de um por ano, cara? Como é que tá? cara, realmente... Tá desse jeito mesmo, eu ando gravando com a mesma frequência de sempre, uma vez a cada dois meses, um por ano. Tem mais motivos para isso, eu ando andando bem ocupado agora com a universidade e tudo, mas também tem uma questão de que muitos conhecidos da minha vida pessoal agora sabem do meu canal, entende? E aí muitas coisas das quais assim eu falo, aí eu tenho que ficar me policiando, muitos pensamentos que eu tenho, eu não me sinto mais tão confortável assim pra ficar confiando na mesma medida, entendeu? E aí agora eu tô dando uma segurada e eu muitas vezes também desmotivo um pouco, eu não sinto muita vontade de gravar, mas eu tô tentando voltar agora. Eu postei vídeo duas semanas atrás. E aí eu vou tentar agora voltar a postar com mais regularidade, ver se engrena, né, Bom da Boca? É, isso aí. Ô, tio Will, com relação aos 1000 inscritos seu, tudo, você falou que você vai fazer um especial, o que que vai ser? Então, a primeira parte do especial era aquela remasterização da minha intro, que era absolutamente vergonhosa, né, tudo fora de foco, texto ruim, uma merda. O texto continua uma bosta, mas tá bem... Você precisa arrumar a iluminação, viu, tio Will? Pior. Nossa, mais do que eu já tenho? Mas é que você. É a iluminação profissional. Você precisa de uma coisa melhor. Ah, tio, eu trabalho com o que eu tenho, tá ligado? Mas enfim, aí mesmo assim eu caguei no pau, porque eu não sei que caralho aconteceu. Quando eu ia renderizar a porra do vídeo, eu fiz umas 3, 5 vezes essa porra. O áudio tá desincronizado, tá ligado? Ficou uma merda. Tipo, o áudio tá atrás ou à frente do da É, o finalzinho lá ficou zoado. É, ficou uma porra, tá ligado? Mas tá, é o que tem pra janta. Quando, sei lá, bater 5 mil, eu faço uma remasterização, não sei. Entendi. Mas... bom, é isso aí, gente. A gente vai continuar semana que vem. O Felipe, dá o seu comentário, faz seu jabá aí, convida o povo e fala o que você tem aí que você gostaria de dizer pros ouvintes aí, Felipe. É, foi primeiramente que eu agradeço a oportunidade de ter a gente voltar a parceria Bebeto Romário aí. Ah, é, já que estamos no assunto, eu tenho 1,75. Quanto você tem de altura, colega? Eu? É. Eu tenho 1,80. Corno. Eu devo ter mais ou menos 1,75 também, 1,76, 1,75. Ah, então aí a gente já fica aí acertado. O Hernani é o Romário. Eu sou o Bebeto. Ele é o Pim. Você é o. Deixa eu pensar. Você é... Edmundo? Caralho, eu pensei Edmundo, juro. Edmundo Animal. Não, Edmundo Animal, mas nem tanto. Você viu o que o Edmundo fez esses dias? Não. Ah. Ele tá assumindo uma mulher aí cheia dos B.O. das acusação falsa. É mesmo? É, ah, eu vi. Não, o cara tá fazendo jus ao apelido de animal, porque puta que pariu, né, irmão? É, realmente. Mas e aí, Felipe, faz seu jabá aí, fala com o povo aí, o que você tem pra dizer? Então é isso aí, faz um ano que eu e a Ana não gravava, então eu fiquei muito feliz de ter sido chamado, mesmo não tendo tanta história assim sobre golpe, eu me diverti muito gravando. E eu sou, já falei isso em todos, a gente tem muitas séries gravadas juntos, eu sou apenas um cara cash, eu sei que eu gravo uma vez por ano, mas fiquem tranquilos que eu deixo isso bem claro em todos os meus vídeos, entendeu? Eu nunca vou morrer, eu só vou parar de gravar quando eu morrer, entendeu? Então sempre vai ter vídeo alguma hora. Então é isso aí, galera. Vamos lá dar uma visitada apenas um cara cast. E você, tio Will, faz o jabá, fala o que você tem pra falar pro povo aí. Primeiramente, Hernani, foi um prazer enorme estar aqui com você. Apenas um cara também, foi um prazer te conhecer aí pela primeira vez. O meu jabá é o seguinte, meus amigos, quem quiser dar uma risada com as loucuras do mundo moderno, canal As Crônicas do Tio Will. E agora eu criei uma página no Facebook, porque eu fui permanentemente banido do Twitter, porque aparentemente você não pode fazer um comentário na página da ONU, né? Mas isso é história. O que foi a história que você rodou? Você tá ligado que eu tenho um senso de humor bem babaca, né? Uhum. Aí eu não lembro exatamente qual que era o assunto. Aqui no programa nosso tinha que censurar várias coisas, você sabe disso, né? Eu reparei mesmo. Mas tudo bem. Eu não lembro exatamente qual que era o assunto, mas eu fiz um comentário lá. Mulher não, saco de pancada. Nossa. Mano, pelo amor de Deus, eu juro pra você que foi de zoeira, mas aparentemente o bot do Twitter não comprou minha zoeira. Ah, sim. Não, eu respondi pra um cara falando, o cara falava, mulher não, máquina de lavar. Aí eu falei, mulher não, saco de pancada. Eu não tô rindo disso, eu tô rindo da situação do tio Will, atenção. Então, por Deus que eu não quis dizer isso, foi só uma piada bem babaca, tá ligado? Porque esse é o meu senso de humor. Inclusive, quem for conferir meu canal, tá aí um exemplo. Aí a página da ONU não gostou muito e resolveu banir minha conta. Tudo bem, até aí tudo bem. Segunda chamada, Crônicas do Tio Will, o retorno. Dois. Crônicas do Tio 2, o retorno. Deu 5 segundos, baniu. Ô, porra. Aí eu, beleza, vou fazer uma terceira, comprei um chip, né, porque tem como pôr o número no Twitter. Crônicas do Tio 3, a vingança. Baniu em 5 segundos. Baniu por causa do IP, burrão. A porra do IP mesmo, exatamente. Então foda-se o Twitter, aquele lugar é um manicômio, céu aberto. Ainda tô no Facebook, quem quiser me achar, As Crônicas do Tio Will, vocês me acham lá, pra poder postar a informação do canal. E segue aí o canal, gente, quem quiser dar uma boa risada. Ao contrário de certas pessoas, eu posto mais vezes do que uma vez por ano, né? Mas uma vez por mês, mas posto. Ó, em minha defesa, eu deixo bem claro que essa possibilidade de eu gravar uma vez no ano é real, viu? Eu não minto pra ninguém. É isso aí, Felipe. É isso aí, tio Will. E falou! Falou! Falou! Segura malandro, mas malandro que é malandro não se estoura. Se segura malandro.